Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Mais um Colégio Sem Cast Podcast! Aê! Pera, eu não terminei. Pera. Estamos de luto. Estamos. Hashtag chateado. Pega na alça do caixão aí, gente. É, cuidado, pega na alça do caixão do perna, é meio perigoso. Nossa, que lindo, a cidade toda no velório. Não, gente, era pra segurar o caixão. Não, os bombeiros. Olha, eu acho que por causa dessas brincadeiras, o perno não vem mais, cara. Então, deixa eu falar como alemão, agora sair um pouco do personagem, porque na verdade vocês perceberam que o perna não tá participando hoje do Tocha Chanchado. Nem o perna e nem o Vinícius. É. Então a questão é que o perna saiu do Tocha Chanchado e o Vinícius foi junto com ele. Junto não. Foi no embalo. Um pra cada lado, né? Agora... Mas tem algum motivo, assim? Você tá sabendo de alguma coisa? Então, eu fiquei sabendo que foi por causa de coisa de WhatsApp. Parece que o Vinícius começou a discutir muito com o Perna no WhatsApp. E o Perna brigou com o Vinícius bravo. E o Vinícius falou que se não participava mais, se o Perna não fosse participar. E o Perna também falou a mesma coisa. Então, os dois, por enquanto, estão fora do podcast. É, a ideia... É, a gente resolveu gravar esse episódio aqui. Ainda estamos um pouco perdidos, né? Porque a gente, teoricamente, não tem um host. Vocês vão ver que a gente vai fazer alguns testes no episódio de hoje. O conteúdo vai rolar, mas é uma fase nova, né? Acaba que é uma fase nova. É a volta, e a volta sempre tem que ser diferente. Agora a gente tirou o que estava atrapalhando, né? Quero perna. E trouxe quem atrapalhava, que era o Nicolau. O Nicolau agora tem a redenção, né? É a chance dele. É a chance dele. Agora eu consigo. É o novo, né? Perna. É um novo perna. A gente já mediu. Nico Pau agora. Então, bola pra frente. Aqui é Genoa McNamara, terceiro vulgo perna. Juntamente com o Heller. Opa! Também aqui do lado, aqui, um menorzinho que quase não dá pra ver. José Neto. Tudo bem? Estamos também com o Alemão. Opa, Samuel, tudo bem? Aqui o nosso novo perna, Nico Pau. Opa! E uma garota muito especial, ela que fez muito sucesso no AspiraCast, ela que é uma caixa, meu Deus, Oh, meu pai, essas quinas me deixam louco. Pandora, com você. Nossa, gente, palmas. Tem. Depois o Hendrix põe na edição. Olha que felicidade. Não, mas vocês podiam ficar felizes de verdade, não na edição, né? Então faz de novo, vai. Pandora! Eu vim falar de o que, gente, hoje? O que é? Só fala oi que já tá bom. Oi, gente, tudo só bem? Só fica aí cobrindo o pé. Eu queria só entender, o nome do menino é Pau ou Palmo? É, porque pra competir com perna... Como é que é? Nicopalmo? Nicopalmo? É, só tem um palmo, amigo. Ô, louco! Pra competir com perna, você vai ter só um palmo, sério. Querida, tu tá animada, hein? Você elogiou o Nicolau um palmo inteiro pra ele? Caramba! Caramba. Só sou um palmo do Zé, que tem a mão de criança, né? Olha o tamanho da mãozinha, não dá nem pegar no giz. Ai, meu Deus. Ai, e do que nós vamos falar hoje, José Neto? Então, hoje... José Neto, cara... Porra, meu, puta que pariu. Faz 20 anos que ninguém me chama José Neto. E do que nós vamos falar hoje, então, José Neto? Hoje, a nossa convidada Pandora está aqui por um motivo especial. A gente vai falar de um assunto que, em geral, agrada mais as mulheres, né? Então, a gente precisava de uma participação feminina. Exatamente. Por isso, a gente trouxe o Nicopau. Vamos falar sobre personagens bizarros, estranhos, malucos, marcantes de novelas brasileiras e mexicanas, né? Pode ser. Tem que sair. Argentinas também, né? Tem Chiquitita da puta que pariu. Chiquitita da Argentina, não é? Não sei, porra. Sim, sim, sim. Não sim, sei, caralho. Eu não sei nada dessa vida, gente. Eu sou um bebê. É isso aí. Esse é um episódio dedicado a você que assiste série e acha que é melhor que todo mundo. Chama a vinheta, Renner. E vamos direto pra retroalimentação. Pô. Retroalimentação. Não! Alimentamento aqui, porra, né, Zé Neto? É. Da hora, né, Nicolau? É. Né, Renner? É. Né, Felipe Carnágico? É. Felipe Carnágico, ele é o cara que pagou $15, ele é muito rico, gente, ele é um bom partido. Quem quiser comer ele, qual é a conta aí pra depositar? Não, aqui nós comemos de graça. Dá de graça, né? Arrombado. O Felipe, ele é um dos patrons mais boa gente, então hoje ele vai participar da nossa retroalimentação. E ele sabia que tinha isso aí como... Sabia, ele não é idiota. Ele é, pois é. Ele não está fazendo um favor pra gente. Aquele maluco do Fábio Kiss falou que doou $15 sem saber pra que, né, servia. É o que ele faz, o Fábio Kiss não. O que o Fábio Kiss faz? Eu dou... Não, é por isso o nome então, né? É por isso o nome, não é Kiss com K. Do Kiss Banda, né? Não, é. É porque ele quer. É porque ele quer, ele gosta de doar. E Carnegie é por causa de alguma banda? Porque você é um cara da Carneficina? Como que é? É, não, isso daí é aquele Nick Dylan, dos épocas de Lan House, né? Uhum. E aí cabaço, ficou... Cabaço. Jogava clássico. CS? É, joguei CS. Temos aqui o primeiro e-mail, quem vai ler vai ser o Nicolau. Retroalimentação. O e-mail vindo de Paulo Thiago Tokunaga. Nossa. Tá onde? Tokunaga. Tokunaga. Tokunaga. Japonês, né? O Tokunaga, ele é um top patron também, não é? E aí, povo? Beleza? BLZ. Beleza, né? Não, é Brasília. Perna alemão, tudo sossegado? Tudo. E aí, seu Lolo? Tudo bem. Sua velha puta. Sua mãe, seu porra louca, velho, desgraçado, corno. Você vê que ele eliminou a gente, né, Zé? Filha da puta. Seu Lolo, deve ser tio. Eu tô uma raiva dele, Nicolas. Não. Nicolas. Termina o e-mail dele e paro por aqui. Pode parar. Já. Vai, lê esse vídeo. O último episódio estava muito bom, foi legal saber mais sobre a vida de vocês e que o Zé inventa muitas das coisas que ele fala, filho da puta. Foi ele que disse pra vocês. Mim, né? Zé. Eu sou um filho da puta porque eu invento as coisas. Ele é nosso Luciano Huck, tá? Filho da puta é você. Seu chupa-rola. Eu realmente... Peraí, porra, peraí. Não interessa se vai ser falado. Não, sem contar. Ô, alemão, deixa a surpresa, porra. Se você fala agora no e-mail, estraga. Ele não é o Luciano Huck. Mais de novo. O último episódio estava muito bom. Foi legal saber mais sobre a vida de vocês e que o Zé inventa muitas das histórias que ele fala, filho da puta. Chamou vocês filho da puta, viu, Zé? Porque eu invento história? É. Imagina que... o Forrest Gump. É, que ele conta as histórias. Né? Cara, pau no seu cu, pelo menos eu tenho história. Pelo menos eu tenho história pra contar, né? Ao invés de ficar ouvindo podcast com os outros contando história. Ele falou que realmente achava que você manjava de francês, cara. Olha lá. É a mentira bem contada. Quem que fala francês, velho? É a mentira. No meio de frase, poucos se prendem. Não sabe falar francês. Eu estava escutando o Pelada na Net. Que é isso? É um podcast. É bom pra caralho. Ah, você participou? Participou, Zé participou. Eu participei lá. Abraço pro Vitinho, pessoal lá. Mesmo Torinho. Tio Torinho também, né? Tio, né? Foda-se. Que o Zé participou e surgiu uma dúvida. Quando, como, onde e por que surgiu o infame Ei Zé vai tomar no cu? No mais, é isso aí. Parabéns pela volta. Estamos esperando ansiosamente pelo próximo episódio. É, nessa história é boa de lembrar. Eu devo ter falado algum... Eu devo ter, antes de ser participante fixo do Todos Chanchada, eu mandava um e-mail, uns comentários lá sobre os primeiros episódios, bem no comecinho. Eu devo ter colocado... Eu acho até que foi no e-mail que eu mandei... Que falava conteudisco, precisava de algo mais conteudisco. Falava, pô, vai... Não, eu falei o contrário. Eu falei assim, algum episódio que eu disse assim que eu não gostei porque eu achei que ficou muito conteudisco. Eu queria uma coisa mais porra louquice. E aí os caras gravaram o áudio, né? O Vinícius, o Alemão e o Perna gravaram o áudio. Ei, Zé, vai tomar subindo. Ei, Zé. E depois usamos o mesmo pro Bart, por exemplo. Usamos de novo pra mais alguém que eu não lembro quem é. E aí o Torinho... Fizemos um áudio. E o Torinho que... Eu imagino que foi o Torinho que sugeriu pro Vitinho lá do Pelada na Net de colocar o Vai Tomar no Cu, Zé, como hashtag do programa. Porque o Torinho gostou dessa idiotice aí e ele usava sempre. Até depois, passaram uns 3 anos já do episódio, ele continuava usando a mesma piada no Facebook. No pra você ver, tudo. Entrou na mente. Né? É, entrou na mente do cara, vai tomar no cu, Zé. Ele sempre usava isso, principalmente quando o Santos ganhava do Bahia. Nossa. O que acontece todas não, as vezes Não, mas o Bahia Santos... já ganhou de alguém? O que acontece todas as vezes que o Santos joga com o Bahia. Né? Não, qualquer time. Eu fiz um time com a minha galera da rua ali e a gente ganhou do Bahia. Claro. O da Vila Maria. Mas é isso. O Bahia perde até pro time júnior deles. É verdade. Perde pra eles mesmo. Um abraço aí pro quem que é o Cunanágua? Como é que é o nome? Cunanágua. Um abração pra você, meu amigo. Vai com Deus. Retroalimentação. O próximo e-mail aqui é do Rafael Marinho Molina, ó. O nome inteiro. Esse aí que é seu aluno? Foi já? Meu aluno, já comi muito já. Já. Arrombado pra caralho. Cara, gente boa. Cara, comi gente muito. Boa. Antes dos 18, mas comi. É. Não era aqui. Fofão. Agora com a menoridade penal, baixou agora tudo. Vai ficar bom pra mim. Ô, Zé, agora vai ficar bom você poder comer a partir do 16. É, já aumenta um pouco o leque aí, cara. Você não é Vendramini. Rafael Molina, que é um dos patrões também, nosso, não pode desrespeitar muito, né? Acordo. Olá, Tosse Chanchada, parabéns pelo episódio, ficou muito foda mesmo. Eu estou muito empolgado. Além disso, parabéns por conseguirem angariar fundos no Patreon. Ele tá mandando esse e-mail só pra lembrar que ele é pai. É, então. Tudo bem, né? Tudo bem. Assim como o podcast é importante pra vocês, também era para os ouvintes. Prova disso é a volta do Toso. Acompanhei desde 2012 por culpa ou graças ao Zé, meu querido e eterno professor Alcaustino Zé. De repente, comi bem, cara, você viu que eu comi bem? Você viu? Comi bem. Aquele professor, cara, é repetente. É aquele amor de pizza, onde bate fixa. Digamos assim, comi bem. O que já não é novidade pra vocês, já que isso virou infinitas piadas, e assim como muitos, fiquei chateado quando anunciaram o fim. Mesmo que atrasasse, que quase fosse anual, ainda valia a pena esperar. Desejo sorte e sucesso a vocês. Olha o Nicolau quebrando as coisas de novo. A pauta de novo. Desejo sorte e sucesso a vocês, fora do cast também. E promete que ainda passa. Peraí, que ele tirou. Prometo. Fora do cast também, e prometo que ainda paga uma rodada no bar quando encontrá-los. Um abraço pra vocês, chorando muito. Chorando? Senhora! O que isso quer dizer, cara? Outra é chorando se foi. Aliás, Felipe. O Rafael falou aí que conheceu o Tô Chanchado porque eu anunciei o bagulho lá no, na sala de aula, eu acho. Que absurdo, né, cara? Eu conheço. É. E os alunos pagando, é, né? E você conheceu o Todo Sensado como, Filipinho? Cara, na época que eu conheci os podcasts e tal, eu saía procurando e daí acabei trombando com o podcast. Aí eu fui ouvir logo o primeiro episódio. Tropeçou no pau do pé, com certeza. E quem que colocou esse saco de pancada aqui, né? Esse quebra-mola, né? E aí, o que já me ganhou foi logo aquela introdução do Zé do Caixão. Nossa, muito boa, muito boa, muito boa. Na hora que o cara fala Let the Carnage Begin, você achou que era com você a parada, né? É o Carnage? Aí eu pronto, é aqui mesmo que eu vou escutar. Porra, amor de pica também, tá vendo? Ah, tá vendo? Bateu e ficou. Já que você gosta tanto do podcast e é muito putinha nossa, você vai ler um e-mail. É, vamos ver aqui. Retroalimentação. Bom, o nome do cidadão aqui é Cassiano. Cassiano fala aqui. Prá! É, acho que não para, né? Ou rasgou a calça, né? Prá! Não para nunca mais. É o Kiko. Só fiquei na dúvida de uma parada. O Alemão e o Perna não eram amigos de infância? E todas as histórias do Lola rolaram antes? Me impressionei com o envolvimento do Vinícius. Sempre achei ele engraçadão, mas que não tava muito aí pro podcast fazer pela zoeira. Tá vendo? Olha aí. É um personagem. Então você vai entender. Você vai entender o porquê deles não estarem aqui hoje. É verdade. Quando eu ouvi o episódio. Tá vendo? Olha como é que o cara aí. Uma mula. O cara pergunta se o Alemão e o Perna não eram amigos de infância. Não, eu conheci o Perna velho. Eles não iam no Lola. Quem vai no Lola criança? É. A pergunta não faz sentido. Só as namoradas do Zé que vão ir. Não, só se fosse o Lolita. Lolita. Só se fosse o Lolita, cara. Lolinha. Continuar aqui. Lá, vibrei lembrando os momentiques. Seriam momentos citados. O Mussum. Caralho. O Mussum. Momentiques. O cara tá batendo cabeça no teclado, mano. Logo após ouvir o programa, entrei no elevador cantarolando. Essa é a dança do ar-condicionado. Meu irmão, só posso agradecer. O programa de vocês melhora o meu astral. Lamento minha escrita errada. Mas pelo smartphone que fone fica foda. Ai, que do bosta. Cara, mas tá escrito assim mesmo, cara? Ou o Carlinhos tá zoando, cara? Não, tá. O cara escreveu assim, mano. Meu Deus, cara. É isso aí, Cassiano. O Zé vai mandar um cartão de visita pra você, onde que fica a escola dele, e você vai lá aprender a escrever e ler. Não é francês, tá? Francês não. Se ele falar de francês, você ignora. Retroalimentação. Próximo e-mail que a gente vai ler aqui, do Thiago Fernandes Carneiro. Foi meio mais curtinho, tranquilo. Fala, toscaralhados. Sou ouvinte desde os primórdios do podcast. Creio que comecei a acompanhar a descabaçada e massa que fazem todos os ouvintes desde o episódio 2, Lendas Urbanas. Caralho, mano, tinha 3 pessoas ouvindo naquela época. Ele caramba, era um deles. Ele era um deles. Nunca fui de deixar comentários, feedback ou qualquer opinião sobre o trabalho de podcasters, pois acho que por ser algo feito por gosto próprio, muitas vezes sem a ajuda financeira de ninguém, acho que qualquer tipo de crítica não cabe aos outros julgarem. Acho que ele quis dizer o seguinte, cara, como a gente faz o bagulho de graça... Cavalo dado não se olha os dentes. É, deve ser mais ou menos isso, é, né? Meu, como é de graça, mano, o que vier aí você aguenta, senão para de ouvir e acabou. É, se eu pagar agora, ele já manda ele. É, deve ser isso. Será que ele tá contribuindo? Porém, com a volta de vocês, me vi na obrigação de dizer, vocês voltaram pra salvar o lixo dos lixos que já existem nas podosferas. Caramba! Nossa! Eu não vou nem falar nomes. Não. Precisa. Beijo. É muita merda concentrada que chega a feder. Nossa, cara. Nossa. Imagina. Mas isso é um elogio. É, eu vejo como um elogio. Esse cara tá animadão. É, enfim, estou muito contente que conseguiram voltar a fazer o que gostam. Sucesso para todos e muita, mas muita breja. Grande abraço a todos. Eu também gostei dele, porque eu acho que ele é um ouvinte true. É. Eu acho que ele é do... Agora, eu espero, que bom que vocês voltam. O que é que ele falou? Estou muito contente que conseguiram voltar a fazer o que gostam. Quem disse que a gente gosta dessa merda? Cara, sério mesmo? Eu tô aqui pelo dinheiro. Eu tô aqui, pelos dólares, eu não sei. É, não é porque eu gosto. Pelos dólares e pra tomar uma cerveja também que eu não tomo em casa, essas cervejas importadas aí. Alô, o senhor mandou? Manda um abracinho aí pro Thiago. Vai no cu, eu não tô aqui porque eu não gosto, viado da puta. Manicura, vambora. Nossa, por falar nisso, senador, agora que você tá recebendo sua parte em dólar. Oi. É aqui, Dão. A ligação tá ruim. A ligação tá ruim, Zé. O que você tá fazendo com os seus dólares? Dólares? Foi? O que você tá fazendo com os seus dólares, seu Nando? Ah, acho que ele deu um trato lá no asilo, lá que ele mora lá. Comprei fraldas, né, velho? Tem que comprar roupa, né? Tem que comprar roupa. Não, o trato no visual. Aí eu mandei trocar o meio da minha cadeira. Carriola também, da carriola. Carriola ficou da hora. Colocou o pneu slick. Colocou a carriola, seu Nando? Coloquei pneu balão na minha cadeira de roda. Rebaixou a cadeira de roda. Mandei rebaixar, Hamilton. Colocou som. Retroalimentação. O próximo e-mail aqui é do Alexandre Moraes Borges, que ele já começa assim: postei essa mesma mensagem no site, desculpa pelo vacilo, dois pontos, abre o parênteses. Fala, seus puto, queria dizer que gostei bastante de ouvir as suas mentiras. Seu olha cu. Aí, olha, já tá tirando, Zé. Seu cu, filho da puta. Ó, ele falou de mentiras, aí ele segue a frase: acredito que um dia vocês irão aprender a gravar um podcast. Olha aí. Agora, agora tem bom, agora vocês têm estúdio, só faltando adequar os detalhes, coisa básica, aprender, montar uma pauta. Olha aí, tá tirando, velho. Aprender a ter um repertório de piadas melhor. Nada que começando tudo do zero não se resolva. Se vocês leram até aqui, não, minha mãe não é puta e eu não sou viado cabaço. Eu acho que não deve mais ler, cara. Sim, sua mãe é puta, sim. Agora, o gênio, Alexandre Moraes Borges, o gênio. Não, mas puta cobra, pô. Agora, ele aqui. Agora, falando sério, estou muito feliz pela Valdo Tosco, tá vendo? Ele morde e assopra, né? É, engraçaralho. E aproveitando que vocês estão em uma nova pegada, gostaria de sugerir uma pauta. Olha aí, olha aí. Não, gente, eu já li isso aí lá nos comentários do episódio. É gigante o negócio, não dá pra gente ler aqui. Eu só penso o seguinte, o cara desmereceu a gente e tá sugerindo pauta? É porque ele quer melhorar o programa, já que o programa é uma merda pra ele. Né? Ele pode fazer um podcast dele. Eu só acho o seguinte, eu acho que tem que criar mais uma categoria no Patreon. Vamos rastrear 50 dólares, que é sugestão de pauta. Pois é. Aí é fácil, né? Pagou, levou. Caraca. E eu acho que a gente deve ver de onde vem esse e-mail aqui, ver o endereço do cara e a gente faz uma visita pra ele. Então é isso. Mais alguma coisa? Ele é muito escroto, porque ele sugere a gente fazer um podcast com uma pauta baseada num jogo, que é um jogo de cartas, sei lá o caralho que é. Truco! O único jogo de carta que eu sei é truco, velho. Não, esse e-mail aí, cara, é a mesma coisa que ele mandou lá no... Então, se você tiver... Vai nos comentários do podcast, do episódio 70. Eu só tenho medo de uma coisa que ele escreveu aqui. Não sei do que se trata, mas tem uma frase aqui. Jogador... Você leu aleatório, né? Resposta igual, briga de travesseiros sensuais, velho. O que são travesseiros sensuais? Briga de travesseiros sensuais. É o travesseiro sensual? É, o travesseiro com a rola? Travesseiro em forma de rola. Um abraço, Alexandre, até mais. Então, e o Felipe Carnejo, mais alguma coisa? Não, Felipe parece então, agora, bom. Então, agora é sua hora, meu. Fala aí o que você quiser falar, Brilha. Manda um abraço. Não, quero deixar um abraço aqui pro... Fala, mano. Alexandre? Felipe, cadê você? Felipe? Travou, Felipe? É, eu dei um lagzinho aqui. Tá. Não, deixa um abraço aqui pro pessoal que acompanha o Tosco. O pessoal que eu já indiquei, tipo, mandar um abraço pro Patrick Cabeleira. Realmente, esse é o nome dele. Opa! Esse cara é gente fina, não, gente boa caramba. Ele que grava meus jogos quando eu jogava Xbox Pirata. Já, muito. Mandar um abraço pra Thaís também. Como é ela, né? E. Ah, sim. Comeu mesmo. E pra vocês aí também. Então, pra continuar fazendo. É, toda semana quando sai. Que velocidade que você tá hoje, hein, Felipe? Você tá morto. Como é que é? Você tá ruim, tá devagar hoje, hein, cara? Não, é o lag, pô. É nada, Felipe, é que você é lag mesmo. Lag mental. Não. É porque a internet aqui em Buenos Aires tá meio zoada. Buenos Aires. Felipe, paga esse cartão aí pra você conseguir sustentar a gente de novo, porque a gente tá precisando do seu dinheiro. Dá pra você passar lá em casa deixando na caixa de correio? Eu vou deixar o print da minha conta. Faz isso aí, fica agora com o episódio. A minha tristeza. Fica agora com o episódio 71 do Tosso Chanchado. Um abraço, Felipe. Vamos lá. Valeu, Felipe. Valeu. Abraço, abraço. Abraço. Valeu. Falou. Nós. Falou, Felipe. Falou, pessoal. Até mais. Está no ar mais um capítulo de Tosco Chanchada Podcast, estrelando os top Patreons: Fábio Kies, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Cristian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, só nessa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Mistérios da meia-noite que voam longe. Zé, o que é uma novela? Novela é a série dos favelados? É o The Walking Dead do gueto? Novela, Zé, é o Game of Thrones lá do Jockey Club, perto de onde eu moro? Cara, eu acho que na verdade a gente deveria pensar o contrário, né? Porque novela vem primeiro, né? Novela vem primeiro que série. Então a gente não tem que comparar novela com série, tem que comparar série com novela. Eu acho que série é que é uma novela que foi adaptada pro gosto do americano, né? Que gosta de coisa de temporada. É verdade, né? É. Tem o clímax, fecha, recomeça, segundo clímax. Porque, na verdade, aquilo é uma adaptação, né? do folhetim. Folhetim que surgiu na literatura lá no século XIX, que era uma espécie de novela, que era em capítulos que eram lançados nos jornais, né? Uhum. E do folhetim do século XIX, na literatura. Era em vídeo? Era. Era em GIF animado. E aí, do folhetim surge a novela. E a série é uma adaptação pro público americano disso. Só que hoje em dia, série no Brasil tá ganhando mais espaço e com isso as pessoas passam a ver novela como uma atração menor. Então, porque eu vejo até no busão aqueles caras que ficavam ouvindo funk do tchic tchic no busão, falam assim: não, agora eu tô assistindo Arrow, agora eu tô assistindo Game of Thrones, agora é House of Cards, meu irmão. É, então, aqui é Arrow, pô. Aqui é. Ué, Arrow é melhor que Flash, meu irmão. Então é isso mesmo, cara. E aí novela acabou virando uma atração menor. É comparado meio com aquelas revistinhas Sabrina, será? Porque tem muito romance a mais. É isso. Mas na verdade, novela é um fenômeno brasileiro, né? O Brasil é o maior produtor de novelas do mundo. E exporta novela pro mundo inteiro. Você quer dizer a Globo, né? É. Brasil é a Globo, né? É. Brasil, porra, Globo, tudo igual. Tô vendo uma bosta, né? Mas a gente tá perdendo terreno, viu? Mas perdendo terreno pra quem? Pros mexicanos? Não, na verdade, eu tava lendo essa semana, ó, eu nem sabia de vocês, hein? Você compra aquela revista Minha Novela? Não, minha mãe compra. Tititi. Ó, tá vendo? Mas ela lê. Tititi, toda tua, contigo. Eu leio, meu, eu sou Sônia muito Abrão. Noveleira, muito, muito, muito mesmo. Por eu assisto até novela você. Ruim, que eu não aguento mais assistir, só pra assistir e falar mal. Uma coisa que eu não entendo... É porque, assim, a gente fica bravo quando solta alguém um spoiler no Facebook, alguma coisa assim, sobre uma série que a gente assiste. Agora eu passo em frente à banca, tá tudo aquelas tiazona, tudo lendo as revistas. Pra ver o que vai acontecer, pra ver o que vai acontecer, cara. É, a cultura do spoiler não serve pra novela. Mas o problema é que essa revista, ela fala, vai acontecer tal coisa. Só que às vezes não acontece aquela coisa. Não, olha aí. O spoiler. Eu acho que é um spoiler, mas é uma coisa assim, tipo, é meio pegadinha. Que uma previsão. Talvez aconteça isso. E às vezes aquilo acaba não acontecendo. O spoiler de novela é diferente do spoiler de seriado, né? Sim. O de seriado, o cara já correu na frente, já assistiu, já tirou a opinião dele, já postou no Facebook. É verdade. Exatamente. Da novela, não, ninguém assistiu ainda, cara. Só sabe o que vai acontecer, alguém, os produtores... Alguém lá de dentro da Globo... Da Globo. Que vazou. É, vazou. Ai, vazou. O pessoal da Globo vaza demais. Mas eu tô interessado no que a Pandora tava falando. Soares, né? Vaza gordura. Vaza gordura. Eu tô interessado no que a Pandora tá falando. Quem que é o grande mercado que vai tomar o primeiro lugar do Brasil na produção de novela, cara? Não na produção de novela. Assim, tipo, eu tava lendo essa semana, porque eu tô fazendo um estudo meio comportamental, meio redes sociais, da novela Mil e Uma Noites, que tá passando na Band. Nossa! Na Bandeirantes? Tem novela na Bandeirantes? Eu tenho um problema com esse nome. É antes do Masterchef? É a melhor novela. Saiu o programa do Rafinha Bastos e entrou isso aí. Desculpa, ela é uma novela que veio da Turquia ou é tipo aquelas brasileiras, tipo clone? Que fala português. É, que é uns turcos. Que é uns turcos que fala carioquês. Fala com sotaque. É. Qual o sentido? É uma novela turca, turca mesmo. Produção turca, todos turcos, passado na Turquia, tudo. É tudo turco. Caramba, o pessoal... E você tá acompanhando isso mesmo? Você tá mesmo? Fortemente, gente. Não devem ter gastado nada pra fazer essa novela, né? Fortemente. Tudo permuta as coisas. Mil e Uma Noites, ela é o segundo melhor Ibope da Band. Nossa. A novela, ela só perde pro Jornal do Boechat. Ibope. Agora vai perder. Não, só porque ele falou da rola, agora tá todo mundo assistindo. É lógico. Sim. Ah, pô, esse cara é chato, ele nem falou rola hoje. Mas ele não fala mesmo, ele falou só na rádio. Eu achei engraçado que vocês estavam falando de série e novela. Tanto na Turquia como nos outros países que essa novela passou, ela não passou como novela. Ela passou como série. Só passava na terça-feira. Ah, era um por semana? Nossa. Exatamente. Caramba, nossa, já demora 7 anos pra acabar essa E passa todo dia. Tá passando até hoje, desde 2007. Né? É o Doctor Who, né? É uma malhação de logo. Né? Malhação. É malhação do Who. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Pandora. Essa novela turca aí que a Bandeirantes tá passando, ela ganha pela trama ou ela ganha por ter um personagem que se destaca, assim, um personagem... Que chama um turco bonitão, um turco. Aquele bigode, belo bigode, enroladinho. É, existe nessa novela. Cigarrão. Descreva pra. Você deve ser a única pessoa que assiste essa novela. Medalhas. São duas pessoas que assistem o Jornal do Boechat e uma que assiste a novela. Esse aí é o Ibope da Bandeirantes. Pois é. Sendo assim, me diz. Quem é o personagem? Escreva o personagem mais interessante dessa novela. Habib Kalabalioglu. Mônus Firraberto. É o segundo protagonista, vamos dizer assim. Porque a novela, ela tem um casal central, que é o Onur e a Sheherazade. Certeza que o pai da Sheherazade chama Habibs, né? Você pode ter certeza. A Globo, ela sempre exportou muita novela pro mundo todo. Tanto que o final de Avenida Brasil, no México e na Argentina, ele foi passado nos cinemas. Assim. Louco! Mas é que lá chamava Avenida México, né? Avenida então, por isso que a gente não achou quando a gente procurou. E aí as novelas turcas estão fazendo sucesso também como exportação. Então a Globo, ela precisa ficar espertinha de tentar mudar um pouco esse enredo delas de, tipo, super vilania. É, eu não pensar sei. Pensar numa outra categoria aí de novela, né? Voltar a ser um pouco mais ameno como era. Eu acho que, assim, o problema é que eu vejo, assim, eu não assisto novela, mas não se comenta mais novela do Brasil. Eu gosto que comentava, tipo, 10 anos atrás. Isso a gente percebe claramente. Uhum. Não tem mais motivo pra fazer isso. Tirando uma Carminha da vida... Que surge uma a cada 5 anos, a Globo coloca um personagem que presta. Nazaré e a Carminha. A Nazaré, é. Depois de 5 anos da Nazaré vem a Carminha, daqui a 5 anos vai ter outra vilã aí que é mais ou menos legal. Não tem mais um Jamanto, uns Ravengard. Não tem uns dementes. Não tem uns doentes mental, um Tonho da Lua, Tchau Galinha, um Mocotó, um Tchau Galinha. Não tem, cara. Eu quero melão. Não tem mais, sabe? Eu quero meu. Será que o lance do politicamente correto agora tem que não ser... Não sei, cara. Eu sei que, assim, por exemplo, antigamente as pessoas falavam da novela por causa desses personagens. Uhum. Agora, a última novela que sabe eu lembro que ditou agora... Ô, Zé, porque o pessoal, eu vi assim, na época do Jamanta, você ia em algumas oficinas e tinha Jamanta sempre um cara morreu, apelidado Jamanta de Jamanta. Jamanta morreu. Sempre tinha um cara apelidado. Será que o lance do politicamente correto, de nego ficar colocando apelido nos outros? Claro que é, pô. Você acha que tinha um galinho retardado? Não, pode, então, né? Eu tenho um amigo que até hoje o pessoal chama de Tonho. Tonho da Lua. Tonho da Lua. E o cara não gosta até hoje, cara. O cara briga até hoje. Eu não ia gostar, cara. Mas, pô, antigamente a gente falava de... Aí o que que virava bordão? É o Jamanta morreu, a rotina é boa. Aí, cara... Posso penetrar? É. Agora você vai ver, cara. Eu lembro daquela... É do Pernas, acho que a última novela... Acho que a última novela que eu vi alguma coisa foi aquele clone. Aí, cara, me deu desespero. Arebaba. Quando as mulheres na rua, o povo na rua... Não é brinquedo, não. Arebaba. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Inxalá. Inxalá! Salgadinho! Inxalá ouro! Inxalá eu achava que era do Dragon Ball, cara. Foi o primeiro. Inxalá! É da música do Dragon Ball. Inxalá, Red Xalá. Red Xalá! Eu achava que era Inxalá, velho. Acho que esse Inxalá foi o primeiro meme da internet que eu vi, cara. Que era não sei quem andou muito de bicicleta. Sem calça. O que aconteceu com a Xana dela? Inxalá. O primeiro meme, cara, que criado foi isso aí. Caramba, velho. Você que acompanha de perto aí as novelas mais recentes, Panda. Panda. Você também... Panda. Você também sente falta de uns personagens caricatos, assim, que ganham atenção do público? Eu lembro, por exemplo, uma novela que era uma novela muito boa, aquela Indomada, que o... Cara, não lembro dessas meninas. Cara, que eu o... Nunca assisti. O Celton Mello fazia o Manuel, que era um cara meio lesado também, né? Ah, cara. Tinha um dedo torto. Da Ruiva. Lembra que ele tinha um dedo torto? É. Que ele ficava balançando a cadeira. Isso. Não falta umas coisas assim. Mas isso aí, ele é o personagem da vida real, porque ele é assim, não é? Ele fala baixinho. Ele é meio bobão assim, né? Ele fala baixinho. Era ele fazendo ele. Você não acha que falta isso, Pandora? Faltam uns personagens caricatos? Falta de personagem que distrai, porque a gente assiste a novela não é pra ficar vendo desgraça. Desgraça você vê no Datena, né? Não é pra ver os gatos. É pra ver os gatos garotos, pra ver as pessoas bonitas. Lembra e falar, do... poxa, eu queria ser assim. Falta muito você se identificar com o personagem e falar, nossa, eu conheço alguém assim, ou fulano é assim, ou eu sou assim. Personagens que, tipo, façam você se relacionar mesmo. Com a vida real um pouco. E falta um personagem que divirta, sabe? Que jogue um bordão mesmo, que faça palhaçada, que distraia na novela, né? Pra mim é o que mais faz falta é isso. Disso que você falou, eu lembro que eu era moleque, eu tava na escola. Aí tempo, hein? E tinha um personagem do Neila Torraca. Neila. O Neila, famoso Neila. Seu Neila. Que era o Volpone. E tinha uma professora, nossa, que era igual o Volpone, cara. Nossa. Que ele vivia numa bolha. Vocês lembram disso aí, dessa novela? Não lembro, cara. Não lembro. Henrik, se você era criança, a gente não era vivo. Cara, como é que a gente vai lembrar, mano? Quando você era criança, meu pai era novo. Cara. Seu nono, pergunta pro seu nono, porra. Cara, quem lembra dessa época? Quer dizer, não lembro de nada. Mas eu não lembro por causa do Alzheimer. Foda-se. Eu uso como desculpa pra comprar droga. Posso penetrar? Penetra, professor. Uma coisa que chama muita atenção na novela também é aquele personagem meio místico, né? Sobrenatural, um cara que tem um poder. E retardado também, né? Assim, né? Não que uma coisa não exclui a outra, né? Ele pode ser um místico e ser um retardado completo, né? Por exemplo, Tião Galinha, cara. Tião Galinha. Olha o nome. O Tião Galinha, ele tinha uma profissão meio esquisita, né? Ele era catador de caranguejo. Ele passava o dia inteiro com o pé socado no bar. Nossa, cara. E esse tinha um caranguejo, né? É verdade. Verdade. Agora, por que o Galinha? Sei lá. Eu não sei. Eu tinha um polícia aqui em Marília. É porque ele era medroso. Ele era medroso. Tinha um policial aqui em Marília que era muito louco. Ele matava todo mundo. Nossa. E eu vou falar isso agora, é capaz de eu morrer também. Então, foi muito bom conhecer você. Porque o apelido dele era Tião Galinha, porque ele era louco. Não, também. Mas o Tião Galinha, o apelido dele na novela, vinha porque ele era muito medroso. Ele tinha medo do... Ele falava assim, né? ele tava chapado de Rivotril, assim, né? Ele tinha medo do diabo, que o cara tinha guardado dentro da garrafa. Uh-huh. O cramunhão dentro da garrafa, que era o amuleto de quem que era? Zé Inocêncio, Zé Inocêncio. Que tinha o diabo guardado dentro de uma garrafa e ele morria, cagava de medo desse diabo. Ô, Zé Inocêncio. É esse que falava assim, a lua. Era, ele falava da lua, que voou. É esse corno aí que voou pra lua? É? Puta, eu lembro dessa cena, eu lembro quem era o personagem, cara. Pô, tô pensando no Maguila, cara. O Maguila tá morto. Eu tinha uma galinha, tinha uma Maguila. Tinha uma Maguila. Tinha uma Maguila. A Joana era a mulher dele. O Holyfield. Eu dei até murro nele, não lembro mais nada. Aí tomei o soco do Holyfield, fiquei estrebuchando igual um frango. Parece que tá tomando um chá. Gente, é um Maguila meio bêbado, uma coisa. É o Maguila hoje, né? É o Maguila hoje. Não, o Maguila hoje é tipo o cara lá do... O Prefiro Melão lá, né? Ele tá. Meu Deus. Olha o nome pro caderninho, mais um pecado. Jamanta comeu! Jamanta tá cheio! É bom! E esse ator, cara, é Osmar Prado o nome dele? É. Ele... Então, ele é meio... Seria ele um Jim Carrey brasileiro? Ele sempre... ou um Johnny Depp brasileiro? Porra. Ele sempre faz, nossa, personagens icônicos, cara, é verdade! Eu acho que o Johnny Depp encaixa mais. A terceira prega do cu do Johnny Depp é mais bonito que o Osmar Prado. O Johnny Depp deu um tiro na cabeça agora só pra revirar no túmulo. Claro, então, porque o Osmar Prado, ele fez um que vocês não lembravam, só a Pandora lembrou, que é o Tabaco, que era um dos caras mais pegadores da novela, cara, e ele não tinha o perfil do cara pegador. Saca? Tipo um Cigano Igor, um cara... O Zé Maier, né? Zé Maier. E ele pegava três ao mesmo tempo. Três mulheres. Não, pior que eu comecei a rir também, porque eu fui olhar o personagem e o nome de uma das mulheres é Patativa. Patativa. Nome de remédio, Patativa. Né? É verdade, Patativa. Nome de nome parque, de palhaço. Parque aquático, né? Não, nome de palhaço, Patativa, Patatava. Nossa. Essa vai pro Zerro também. Puta que pariu. Ai, olha, eu achei que ele ia falar o Patativa e o Patativa. Vamos pro break e sobe pro mercado. Esse é um pouco. Reclamo do Pinto. O Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí, a bichinha disse: nossa, Mona, abortei. A outra respondeu: que nada, burra, você cagou em cima de um sapo. No volume 2 você encontra Cid Moreira narrando a Lista Telefônica de São Paulo. Letra S: Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Ah, Mr. M, é fantástico. Eu sou nono numa novela, cara. Eu ia ser o Murilo Benício. Bonito, só. Murilo Benício, ele tem uma cara. Benício. Ele tem uma cara que sei lá, parece aqueles cachorrinhos, né, parece, cara? Parece que ele tá derretendo, né? É, triste, um cara triste. Assim, murcho. Ele é um cara triste, velho. Não sei, cara. Fala, velho, quer um abraço? Tá precisando de 50. Precisa de um amigo, né, cara? Aí, né? Essa coisa de novela ter personagem místico, por exemplo, como o caso do Tião Galinha, se deve diretamente... Um místico com o nome de Tião Galinha. Mas, assim, eu vou no vidente Tião Galinha, ele vai ver o futuro. É um benzedeiro. É um benzedeiro. É aquele cara que lê a borra do café, né, cara? Não tem um cara assim? Tem. A borra. Eu acho que se deve muito diretamente a uma novela, que é uma novela que foi até bastante experimental, se a gente levar em consideração. Experimental. Como é que é o nome? Orgânica. É uma novela orgânica. Assim, é amor. Vai, Zé, vai. Nylon, Zé. Como, porra? Nylon, Zé. Moça. Que até assim, ela pode ser considerada uma novela experimental porque não era uma prática de novelas da Globo trabalhar com personagens que fugissem à realidade. Personagens da novela da Globo, em geral, eram personagens seres humanos normais, tal, nada de místico, de paranormal, qualquer coisa assim. Talvez o primeiro cara a tentar algo diferente foi o que, pra mim, é o maior autor de novela da história do Brasil, que é o Dias Gomes, que ele fez, além de Rock Santeiro, Bem Amado, que são duas novelas clássicas da Globo, ele fez Saramandaia. E ele, no livro dele, ele dando entrevistas, ele comenta, ele fala assim: a minha ideia no Saramandaia era de trazer pra novela algo que na literatura estava muito forte, que é o realismo fantástico. Qual é a diferença de uma obra de ficção sobre fantasia mesmo e o realismo fantástico? Na fantasia, ou todos os personagens são, de certo modo, místicos, paranormais, ou se poucos são, eles causam susto, surpresa, atenção dos normais. A diferença pro realismo fantástico é que existem pessoas ali que são místicas, que são paranormais, mas isso é visto como algo normal para a sociedade. Uhum. Então isso é o realismo fantástico, é como se o paranormal, o místico, fosse algo plausível dentro da sociedade. Esse é da novela que a mulher explode. Exato. Isso, a Dona Redonda. Exatamente. Essa novela, Saramandaia, tem uma lista absurda de personagens que todos eles... Teve uma releitura aí, né? E no que ele difere, por exemplo, daqueles Os Mutantes da Record? Então, não. Que lá tem o Cigano Igor. Saramandaia é pioneiro. Duas coisas. Igor. Uma única coisa. Uma é boa, outra é ruim. O pioneirismo. Por exemplo, se você pensar, Saramandaia tinha o professor Aristóbulo. Aristóbulo. Que virava lobisomem toda sexta-feira. Então, ó, tem isso também. O John Galinha ali que via pra lua. Mas já tinha o Aristóbulo lá atrás. Tinha o Seu Cazuza. Que ameaçava que ia cuspir o coração toda vez que se emocionava. O cara ficava triste, o coração dele ia sair pela boca. Mas literalmente. Verdade, né? Só que aí é literal. Deus, bom, aí tinha a clássica personagem, tem uns vídeos bem legais, inclusive, no YouTube, da Sônia Braga, a Marcina. Sônia Braga, que sensacional. O corpo dela provocava incêndio nos caras. Olha aí. Da, tipo X-Men, né? Olha aí, pioneirismo. Aí o Zico Rosado, que lembra que tinha um maluco que saía a formiga do nariz dele? Uh-huh. E a Dona Redonda, que a Pandora falou, que é a que explode de tanto comer. É, a Wilson Carla. É tudo meio literalmente, assim, né, as coisas, né? Então, o realismo fantástico é isso, tipo, é trazer pro plano da realidade coisas, elementos fantásticos, mas... Tornar aquilo dentro da trama algo normal, plausível. E depois vem o Tião Galinha, vem o Jorge Tadeu. Vem o professor Astromar, que virava... Eu acho que a gente vai falar mais do professor Astromar pra frente. Cara, mas vai? O Jorge Tadeu é um cara, é um personagem muito marcante. Porque eu lembro que nessa época minha mãe dava aula numa universidade aqui em Marília e ela tinha algumas aulas na medicina. E era uma vez por semana, chegava duas ou três mulheres intoxicadas com a flor do Jorge Tadeu. Ô, louco! Juro por Deus! A mulherada comia a flor, copo de leite, e ia parar intoxicada no hospital. Tinha umas que enfiava no cu, né? Tinha umas que pediam pro marido mijar antes. Tinha os caras, né, que enfiavam no cu. Cara, era real isso. Pra vocês verem o tamanho da influência que a novela então, tem. Então, aí volta naquele pessoas. Assunto. Será que não foi por isso que parou de ter... Pode ser. Porque sempre tem um besta que faz isso. Se fosse assim também, as pessoas estariam super influenciadas a serem muito más. Vou matar todo mundo porque essas pessoas atrapalham o meu objetivo. Ó, uma pessoa só não mata porque dá cadeia, então. Porque senão... Xixó, vou falar... Aí já falando desses personagens místicos, a gente entra num icônico também, que é o professor Astromar Junqueira. Esse é o mais, né? Que ele também virava lobisomem. É. Mas isso aí só foi mostrado no último capítulo. Ficava aquela... Será que ele vira mesmo? Porque toda sexta-feira, chegando perto da meia-noite, que ele tava na casa da mocinha, que era filha do prefeito, né? Ele tinha que ir embora e ele ficava muito nervoso. Então ele falava, posso penetrar? Tinha as frases. Tinha dessa. E eu tenho um caso muito engraçado, cara. Não era o perna. Eu tinha um professor também, outro professor, que a gente chamava ele de professor Astromar, porque ele, no direito, né, ele sempre ia de preto. E um belo dia, cara, eu morava aqui no aeroporto, pra quem conhece o aeroporto, tem o Bosque, e era uma sexta-feira, faltando 2 minutes to midnight. Faltando 2 minutos pra meia-noite. Oh, eu sei que seu Walkman da Sony amarelo, prova d'água, tocando Iron Man. E aí, cara... O pessoal sempre falava, não, que o cachorro é o símbolo do diabo. O amigo... É, o cão. É o cão. E aí, cara, no escuro, justamente a luz apaga, e aí passa assim, oi, Wellington. E era o cara, meu. Posso penetrar? E o cara com o cachorro. Posso penetrar? E o cara com o cachorro, cara. Aí, cara, não, eu fiz igual o Chaves, assim. Eu falei, meu Deus, professor, não, cara. E corri porque ainda faltava 1 minuto. Dava tempo de vazar antes dele virar lobisomem, cara. Então... Eu lembro que esse professor, eu era bem pivetinho nessa novela. Hoje, assim, você tinha bem... o quê? 2, 3 anos de idade? Não. Você é louco? Eu acho que Rock Santeiro é de 86, não é? Isso aí mesmo. Porque eu lembro que eu tinha 5 anos e eu me vesti igual a Viúva Porcina, gente. Porra, já era. Você podia tudo, né? Podia tudo. Você também carregava o pau do seu namorado na época numa caixinha? Guardar na bolsa? Não. Eu achava que o professor Stromae era o Zé Ramalho. Zé Ramalho é porque cantava. Não, mas tinha mas música dele. Mas parece muito, até a voz, né? Mas a música, tema do professor Stromae era Mistérios da Meia-Noite, que é do... Então, por isso. Eu achava que era o cara. Eu ligava a música. Eu, por com muito tempo, achava que era a mesma pessoa. Mas tipo, aquele ator era o Zé Ramalho e que ele cantava e atuava. Mas eu acho que o Zé Ramalho já é o próprio... O Zé Ramalho é o próprio lobisomem, né? E você sabe se essa música foi feita pro personagem ou não? Cara, eu acredito que sim. Porque acredito eu que antes os caras já fizeram, tipo, vai ter um personagem assim, faça um tema pra ele. É, tá pronto. Igual o Plunkett Plaquete Zoom, do Hal Seixas lá, que foi feito, né, pro, pro seriado, né? A trilha era feita pra novela, sim. A porque música tinha, era feita pra novela. Porque tinha a da mocinha também, que era Sai Guarabira, né, que foi feita também. Que é do passarinho, livre da gaiola. Ah, fez um buraquinho. É uma coisa assim, cara. Mas alguém, parece que alguém murchou aí. Ele ainda tá vivo, esse lá, ator? Eu nunca mais vi esse cara. Eu também nunca vida. Mais vi, cara. Acho que ele era lobisomem mesmo. E ele era muito estranho, né, cara? Ele era magrelão, alto e tinha um... Ele era. Chamava Rui Rezende, cara. Ele tinha uma cabeça de lâmpada, né? É igualzinho, Zé Ramalho, então... falando. Eu acho que você é a mesma pessoa, cara. Falando de personagem que assustava e tal. Tem um que eu era muito novo, mas muito, muito novo mesmo. Mas eu lembro da minha mãe e minha avó assistindo. E que me dava muito medo. Era aquele do Que Rei Sou Eu lá, o... O Abujamra. Meu, aquilo dava muito medo. Você é criança, você acredita em qualquer coisa. Porra, na época do Que Rei Sou eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu era bem pequenininho também. Meu, e aí, cara, aquilo assustava a gente, né? Porque ele, querendo ou não, o Abujamra, apesar de ter atuado pouco, ele é um puta de um ator, né? Sim. Era, né? Ele atuou pouco em novelas, né? É, ele atuou pouco em novelas. Novelas. E ele foi Ravengar até o fim da vida, né? Porque ele é igual o Ravengar. Cabelo assim. Até no programa que ele fazia o Provocações, ele encarnava o Ravengar. Pra mim, ele não deixou de ser nunca. É, então, mas por exemplo, é uma coisa a se pensar, porque o que ele fez além de Ravengar? Nada. Pois né? É, cara. Aí, então ele é o Ravengar, é igual o cara que fez o Jamanta. Ele é o Jamanta, pô. Que mais? Ele fez duas vezes, cara. Ele participou de duas novelas, nas duas ele foi o Jamanta. Meu Deus, cara. É muito ruim o cara, né? Não, porque ó. Porra, olha só. A gente tá com um contrato aqui, ó. A gente vai ter que pôr você nessa novela. Mas não é o 5%. Porque agora não tem aquele 5% destinado aos portadores de Jamantice? Não é. Jamantice. Isso aí é querer aproveitar personagem. Como chama aquele lá que era mordomo da mulher lá, que era o viadinho lá? O Cro. O Cro. Resolveram fazer um filme do personagem Cro. Que é uma coisa mais ridícula do mundo. Isso é uma que acaba bosta do filme, né? Cara. Que acaba só que era um personagem legal, genial na novela. Era um puta de um personagem na novela, muito marcante, que todo mundo gostava. Foi pro filme, uma bosta. Caramba. Igual os Minions. Está escritório com carcaça de automóvel na chão, você na chão, tudo na chão. Eu quero tudo na chão. Guilherme Fontes é aquele da Lei Rouanet, sabe? Não, o Guilherme Fontes é aquele da Lei do Rouanet. Que pegou um dinheiro. Que pegou 8 milhões do governo pra fazer o Chateau Rei do Brasil e tinha aquela frase do levar coelho. Quê? Você lembra? Não, bebê de aluguel, barriga de aluguel, sei lá. Ele falava assim, vamos levar uns coelhos aí. Então, quando era moleque, todo mundo falava, vou pegar as meninas e levar um coelho. Ele tem maior cara de craqueiro, né, cara? Ele não tem uma relação ali com o Rafael Williams, assim, deve tipo, ter, a aparência? Parece é. Mesmo. Caralho, ele tem muito cara de drogado, velho. É outro que fazia ele mesmo na novela, né, galera? Meu Deus, tem muito cara, né, que interpreta a si próprio na novela, né, cara? É porque é ruim, né, cara? É, o próprio Murilo Benício, ele é assim. Exatamente. Pois é, cara. Você vê que ele não sai daquela personagem. Por quê? Na verdade, não é que ele não saiu da personagem anterior. O personagem anterior era ele. Eu tô impressionado com a cara desse Guilherme Fontes ainda, velho. Ele é muito chapado. Tem a impressão que ele tá na quarta semana da reabilitação. Caramba, ele tá começando a ganhar peso. É. Sem contar que ele tem dois palmos de testa na frente aqui, cara. A testa dele termina junto com a nuca. Os caras botaram propaganda da Jequiti na testa dele. É, dá pra alugar. Alugar o espaço, né? Aluga-se esse espaço. Cara, mas teve uma novela que eu assisti acho que 3 vezes essa novela. E olha que eu não sou noveleiro. Não. Eu assisti ela. Quando passou no... Assistiu 3 vezes, não é noveleiro. Não, essa novela em específico. Eu era criança. Passou, acho que a primeira vez na novela das 7. Depois ela reprisou na novela do Vale a Pena Ver de Novo. Depois ela reprisou na novela das seis. Não, né? não, foi no Viva. Você não, viu, você não, não, olha aí. Essa, é verdade. É verdade, ela reprisou três vezes. Você tá falando de Vamp, né? Tô falando de Vamp. O Vamp passou antes da Malhação, no horário que hoje é da Malhação. Exatamente. Exatamente. Foi da tarde. Ela passou três vezes. Nossa, é mesmo. Claudio Hanna cantando. Cara, Claudio Hanna cantando Calada Noite Preta. Não. Nossa. Não, não. É, essa é a Vangie Leonel. Ela cantava Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Oi, please to meet you. Oh, you guess my name. Você tá de sacanagem que ela cantava Rolling Stones. Isso não é verdade. Não, mas o melhor personagem dessa novela não era nem o principal, que era o Vlad, né? Era a Xana, né? A Xana dela é bem peluda, né? É, ao invés de ser vampiro, ele vai ser aranha, mulher aranha. Ela tava no auge, essa época. Mas o melhor personagem não era nem a Natasha, que era o personagem principal, nem o Vlad, que também era principal junto com ela. Era o Neyla. O seu Neyla. Era o Matoso. Que ele era o vampiro que tinha um dente só. Meu amigo! Meu amigo! Conheci o Matoso, cara. O Otávio Augusto? Nessa época aí. Ele e aquela Cristina Mullins. Eles vieram pra Marília fazer uma peça, eu fui lá, ó, beleza, tal, passou uma tarde lá com os caras lá. Um dia eu vou ser DJ, né? Não, mas naquela época nem existia toca-disco ainda, era fita. Mas lembra aí, o Matoso, ele tinha um dente só que era dente de vampiro, isso eu lembro. Isso. Ele tinha que morder duas vezes, você tinha que dar duas mordidinhas. Ele tinha que dar duas mordidas, você lembra disso aí, cara? Nossa, eu lembro, cara. Essa novela era foda, hein, cara? Ele tinha um sotaque engraçado também. Não era só o dente, era todo o contexto, era Matoso. Ele era um vampiro caricato, né? Era um vampiro cômico, assim, ele era o Ele era o Drácula cômico. Morto mais feliz, gente. E tinha os dois filhos dele, né? O Matosão. O Matosinho, que é o André Gonçalves, né? Que mostrou-se um puto de um ator. E o Matosão, que era o Flávio Silvino, né? O filho do... Isso. Que acho que no meio da novela sofreu um acidente e tal, ficou todo zoado. Foi naquela época lá, cara? Foi, ele tava no auge. Ele tava no auge. Mas a novela já tinha terminado. Ah, no meio de uma novela. Foi no meio de uma novela. Não, não foi no meio da Vamp, então. Flávio Silvino, acho que foi depois, né? Acho que foi após a novela. Foi na novela seguinte que ele fazia um galã. Isso, era isso mesmo. O que ele fez? O que aconteceu com ele? Ele bateu o carro, né? Acidente de carro. Aí ele ficou meio Gerson Brenner, assim, e tal. Ficou igual aquele cara do Bique. Aquele cara do Bique. O cara de Marina, né? O Otávio Marçal. Porra, cara, eu lembro disso, cara. Acabamos de falar dele aí, Otávio. Bique. Eu não fiquei retardado. Ai, meu Deus do céu, cara. Fechou. O Matosão, então, o Matosão também foi tetra também, então. Foi tetra? Na seleção brasileira. Caralho. Naquela época. A Pandora desmaiou, não tá nem falando nada. Tô quase morto aqui, gente. Quem cantava a música que você falou, da Calada à Noite Preta? Não, essa é a Vangie Leonel, que era a abertura da novela. Isso. A música tema da novela. Já que a Vangie Leonel morreu esse ano, cara. 2015? 2015. De acidente de van, ela morreu? Não, cara, deu um ataque. Meu Deus, cara. Mas não é uma dupla sertaneja. É a Vangie e o Leonel. É a Vangie e o Leonel. Nossa. Que não sabe nada nessa vida. Num consultório médico. Stupid Cupid, you're a real mean guy. Doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho um pequeno probleminha nas minhas cordas vocais que me atrapalham na hora de conversar com alguma garota. Elas fogem de mim dando risada da minha voz. O que que eu faço? Stupid Cupid, stop picking on me. Meu filho, é simples a solução. Você precisa experimentar as pastilhas Voice Recover. A Tosco Vocoder Maximizer Productions traz para a área livre de comércio das Américas Broken Voice Recover. Com apenas uma pastilha, você vai ter a voz de um Irapuru. Que bom, doutor. Agora sim. Horas depois. Olá, madame. Olá, comendador. Olá, Júnior. Vim convidar a vossa filha para dançar essa valsa comigo. E então, gata? Sabia que eu tava de olho em você faz tempo? Mas atenção, o efeito de voice recover é apenas temporário. Então, gata, você sabia que eu acabo de comprar um... Não! O que está acontecendo com a minha voz? Não! Mana, depois da meia-noite, ninguém é de ninguém. Entre nessa festa. Sabia, fale tudo. Fale ser alguém como eu. Amo você. Pastilhas Voice Recover, mais um lançamento tosco chanchada. Vai tomar no cu. E nessa vida vale tudo, vale ser alguém como eu, como você. Dance bem, tá de tchau, tudo pá, pá, pá, pá, pá. Burning, 40. Acho que já é suficiente. Vocês falaram do Jamanta? Eu lembrei de um negócio interessante, que o Jamanta não foi o primeiro cara a participar de duas novelas com o mesmo personagem, né? Por exemplo, teve o caso, talvez a melhor de todas, que foi o caso da Dona Armênia, né? Dona Armênia. Ela que falava botar no chão? Botar no chão. Mas quem que é a Dona Armênia? Refresca aí, não tô lembrando. Que natural, não? Então... Não, mas já explicou. Eu? Chon, Ah, não, eu só lembrei do bordão, né? Mas eu não lembro da segunda novela. Ela saiu da Rainha da Sucata, que era a novela que se passava aqui em São Paulo, que a protagonista era a Regina Duarte. Verdade. Ah, é aquela mulher que era dona de uma pensão? Ela era dona da pensão, ela tinha três filhos, três filhinhas. Que só recebia em dinheiro, não recebia em cheque, os negócios assim, não era? Essa da novela turca lá, é outra coisa. Agora, quem fazia essa personagem é a Aracy Balabanian, né? Que era a Cassandra. mais difícil do mundo. Balabanian. É. Aracy Balabanian. Eu nunca chupei uma Balabanian. É. Puta que pariu. Os filhos dela, que também é importante, era o Marcelo Novaes, que foi até vilão da... Que é um cara que também só interpreta ele. Ele mesmo, né? É. O Jandir Ferrari, que foda-se, ninguém sabe quem era. E o. Quem é esse cara, mano? Caramba! Como a gente. Fazendo a ponte com o Vamp aí, o filho do Matoso no acidente. Uhum. O filho da Dona Armênia é o Gerson Brandt. É verdade, cara. Que também sofreu um acidente. Mãe. Ele fazia o comercial da margarina. Aqui é margarina. Margarina sabe, delícia. Sabe o que é mais maluco? O Silvio de Abreu, que é o cara que escreveu as duas novelas, né? O Rainha da Sucata e O Deus nos Acuda. A meia legenda. Não. A minha mundo caiu. Não, ele deu o nome da personagem de Dona Armênia por ser a atriz, né? A Aracy Balabanian. Esse nome é idiota, né? Porque a família dela é da Armênia, né? Os pais da Aracy Balabanian vieram da Armênia. Caramba, achei que era do metrô Armênia. Não. E detalhe. Nossa. Ela é o nome da personagem é Dona Armênia, porque os pais da Aracy Balabanian vieram da Armênia. Ela já nasceu no Brasil, mas filhos de armênios. E detalhe, ela disse que na novela ela faz um sotaque, ela imita a mãe dela. Olha, ela tá imitando a mãe dela. Ela falou assim, eu não precisei pesquisar nada. Laboratório. Porra nenhuma. Ela falou assim, eu imitava minha mãe. Da hora. Olha que maluquice, cara. E qual foi a outra novela que ela fez? A Rainha da Sucata e Deus nos Acuda. A São Breno ainda participou de Deus nos Acuda. Das duas. Não, foi ela e foi os três filhos para as duas novelas. A Araciba lá, falou, só vou se for os três caras juntos. É. E sabe o que é mais maluco? Eu tava falando do Silvio de Abreu, né? Ele repetiu o personagem Dona Armênia. E ele também é o autor de Torre de Babel e do Belíssima. Torre então, de Babel? Ele também é o cara que repetiu o Jamanta. Aí eu fui pesquisar por que que ele tinha gosta essa é, ele é nos o anos caso 70... do Jamanta. Não, então, o Silvio de Abreu, que é o cara que repetiu a Dona Armênia e o Jamanta, ele era ator nos anos 70. E ele fez o mesmo personagem das novelas. Olha aí. Lá nos anos 70. Teve que se vingar. É, ele fez o subdelegado... Ó, o nome é genial. Subdelegado Damasceno. Pô, esse nome é muito delegado, cara. É muito, cara. Duas subdelegado? O cara não é nem delegado, ele é subdelegado. Ele fez o mesmo personagem em duas novelas no mesmo ano. Nossa. Tipo assim, é, ele emendou uma na outra ali, que é A Próxima Atração e uma novela que tem um nome muito louco, cara. Editora Maio, Bom Dia. Nossa, que novela é essa? Rádio, eu acho, né? É? Mas ele não quis ser o único. Olha que filha da puta. Ele falou, caramba, eu não vou ser o único perdedor que tem dois personagens. Ou ele achou que o negócio era um negocião, né? É, então, que ele contava depois de algum podcast. E aí a gente falou de personagens que se repetem. Acho que tem mais alguns aí, Zé. Mas não tem um autor de novela que repete o mesmo nome também nas novelas? Tipo, a Helena tem sempre. Sim, é o Manuel Carlos. Como é que é o nome? Não, peraí. Manuel Carlos. Manuel Carlos. Brenner. Não é o Manuel. Tudo pra mim é o Gerson Brenner. É. Não é o Manuel Carlos que toda personagem tem uma Helena, por que será, né? Toda cara? A novela dele tem uma Helena. A certeza que ele foi traído por uma Helena, ou ele era apaixonado por uma Helena, ele não tira da cabeça esse negócio, né, cara? Cara, mas o cara já tá Carlos, ele repete tudo nas mesmas novelas. O mesmo nome do médico, o mesmo nome do hospital, a mesma santa que é a certeza Santa que o delegado é sempre da Marcela. É, faz parte do pacote de novelas Helena. Ter todo mundo repetido. Que bosta. Ou o cara não. Tipo assim, ele já tem um. Sempre é eu, né? É um negócio pré-programado já. Tem um algoritmo, né? Tem um template. Ele tem um template, cara. Esse negócio de repetir personagem. Como chama aquele cara que faz o vlog do Fernando? Fernando. Ah. O pessoal chama ele de Fernando na rua mesmo. Ele falou que ele sempre foi ator da Globo, mas nunca teve muito reconhecimento e tal. Porque toda novela ele sempre fazia o padre. Ele tinha cara mas de tem padre. Mas tem cara que sempre padre fazia o padre. Pô, aquele... Padre Lívio, cara. Que a menina tenta seduzir o padre. Que ele tem aquele cabelo meio tipo... Aquele cara... Que canta Tieta, Tieta, Tieta. O Silvio Caldas lá. Cid Guerreiro. O Luiz Caldas. O Hendrix, Pandora, o Hendrix entrou naquele momento da nostalgia que ele vai emendando uma coisa atrás da outra. Dá pra gravar outro podcast. Cara. Só ele lembra. Agora se lembra, cara, o Padre Livre. Ele é muito veinho, cara. Assim que você falou, o Stepan. Mas o Stepan é cercean também, assim. Ele é porteiro, ele é taxista. Delegado também. O bicheiro, né? Aquela roupa de bicheiro, assim, o Osmar Prado, ele já foi bicheiro também. O cara tem um nome que rima. O Stepan é cercean, tem um nome careca. Que rima. O nome que rima é a melhor coisa que tem, cara. Stepan, o cara é cercean. Stepan. Imagina, vou colocar. Ninguém chama Stepan, cara. Stepan. É. Certeza que era pra ser Stepan com PH, sei lá, e aí tiraram o H. Se imagina se ele casa com a Araci, o filho ia ser Necessian Balabalian. Nossa, o irmão dele deve ser o Mandiopan. Cara, ninguém e o pai modo, dele cara. É o Gerson Brenner. Puta que pariu, cara. Então, senhores. Em sonorosa melopeia, turbilhonando em largos rebojos, qual rútilo e sarapatando febo, nossa comuna prefungia no rebuznar dos paroxismos estivais. Deixa eu fazer uma pergunta. Não. Essa de repetir personagem e tudo mais, a gente tinha o Barbosa da TV Pirata. Uhum. Mas o Barbosa da TV Pirata, ele não chegou a fazer alguma novela? Ou personagem? É porque o Ney da Torraca também é igual não, de todos, né? Ah, bom, além da Dona Armênia, do Jamanta e do próprio Silvio Abreu lá com o sublegado da Damasceno. Sublegado. Quase legal, cara. Tem também a Neuza Borges, que fez a mesma... Quem é Neuza Borges? Foda-se, eu só peguei na internet. Você... Né? A Neuza Borges foi uma importante mulata do Sargentelli. Olha isso, cara. Ou seja, ela fez. Isso. Eu tô louca também. Não, é isso mesmo. Ela fez o América e Salve Jorge, 7 anos depois. Mantendo a mesma coisa. Não sei quem é, não. Não, ela é velha, mas as novelas são novas. Então, as novelas são novas. É. E também teve um aqui, cara, que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Você procura esse cara no Google, sei lá, sai foto de todo mundo, até do Silvio Santos, menos dele, que é o Paco Sanches. Paco Sanches. Que foi o pescador Manjubinha. Manjubinha. Em Tropicaliente, em 94. Eu queria saber uma onda. Quem que, o autor, o que que ele pensa na hora, tipo assim, não, vou colocar o nome desse personagem Manjubinha. O cara é pescador, qual peixe que pescador, é? Pescador, peixe. Peixe, manjuba. E o cara essa, é pescador, fala um peixe aí. Manjuba, Manjubinha. Manjubinha. É. Cara, porque o nome dele é mais legal do que o do personagem. Obviamente. O nome dele e o do ator e do personagem. Porque o cara chama Paco Sanches. Pois o cara é, cara. Ele saiu dos Los Pirulitos direto. Pro... Passou pelo seriado de Chaves e já foi. Ele fez o Manjubinha no Chapolin. Você vai lá, tipo, ó, eu quero uma guacamole, quero um Paco Sanches. E um Paco Sanches pra viagem. Paco Sanches pra viagem. Pra viagem, pra viagem. Paco Sanches sem queijo aí que eu tô com uma... Ai, meu Deus. Tosco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico, Los Pirulitos. Paco Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Pirulitos. Hola, yo soy Guacamole, y nosotros somos los Pirulitos, y ahora vamos a cantar la nuestra mayor exceso, Pirulito que mate mate. Los Pirulitos. Arriba, Pirulito que bate, bate, bate, Pirulito. Já bateu. Quem gosta de mim é ela, mas ela. Quem gosta dela não sou eu. Pirulito que bate. Mais um grande evento. Tosco Chanchada Pirulito Produções. Que bate. Quem gosta de mim é ela. Pirulito. Los Pirulitos. Dizem que Rock Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Quando a gente falou dos personagens místicos, a gente já comentou um pouco do Jorge Tadeu. Uhum. Mas ele cai numa categoria que é o galãzão de novela, mas não é o galã que faz o par romântico principal. Né? Porque sempre vai ter o galã, vai. O Raimundo Flamel da vida aí, que é o Sim. cara que faz a, Flamel, né? o par romântico, né? Ali com a protagonista, tá? O par central de toda a história de amor que tem em novela. Mas sempre tem um galãzão, um cara bonitão, que não é necessariamente o protagonista da parada, como, por exemplo, o Jorge Tadeu, né? É o cafajeste. É, o cafajeste, é o cara... É o pegador. Sim. É o perigote das mulheres. O Jorge Tadeu era um bonitão da cidade que morreu. Você achava ele bonito, né? Ué, o Fábio Júnior, cara. Ele era tão lindo que morreu. O Fábio Júnior dava, cara. Vai era o Fábio Júnior, O Fábio Júnior dava. E ele já tinha morrido na novela. E uma vez ele apareceu pra uma mulher. Ele era morto, então? Ele era um era fantasma. Um espírito. Ah, ele era um espírito. Era um agora íncubus. Faz sentido. É. E quando ele aparecia pra mulher, geralmente resolvia o problema dela, né? Comia ela. Depois ele mijava em algum jardim por aí. Não, era sempre uma mesma árvore. Era sempre a mesma árvore. Abraço na perna da cara foi feito lá. É. Então depois dele alargar a mulher, ele ia lá e mijava naquela árvore. E mijar depois de transar. E naquela é árvore... É um herói. Ele mijava naquela árvore, na cara do prefeito, ele mijava em tudo, porque mijar de pau duro. Aí depois. Ele mijava de camisinha, hein? E aonde ele mijava nascia uma flor no dia seguinte. Que era igual um copo de que leite. Era uma, que era um copo de leite. Não era uma flor. Nossa, não, não é um copo de leite. É não? Não, é um antúrio. O copo de leite é outra coisa. Mas a gente não tá falando do personagem, o antúrio. É da uma flor, ó. Seu antúrio. É uma flor. Arnaldo Antúrio. Aquele cantor, né? Arnaldo Antúrio. Arnaldo Antúrio. Arnaldo Antúrio. E aí, essa flor que nascia no pé da árvore que ele tinha mijado, A mulher que comesse essa flor receberia a visita do Jorge Tadeu. E como descobriram que se comia a flor, ele aparecia... X, né? Cara, sei lá. É o mesmo cara que faz chá de fita. Como é que... Quem falou pra ele que chá de fita dava barato? Alguém fez, cara. Certeza que foi um mendigo que tava morrendo de fome, viu uma flor lá, comeu, no outro dia deu pro Jorge Tadeu e saiu espalhando na cidade. Jorge Tadeu tomando banho até hoje, né? É, na verdade, eu teve que comer um mendigo à noite lá. Deve ser foda, porque se qualquer um comer, ele tem que comer também, né? Porque, imagina, se o prefeito e a dona Redonda ir lá e comer, ele tem que comer na Redonda. Já pensou? Ele não tem escolha. Ele é obrigado a comer quem come essa flor. É igual ser ginecologista, né? É. Você imagina, imagina se do jardim do prefeito sai um cágado e come a merda da flor? Um tigre, né? A jabuti. E no outro dia você vê o Jorge Tadeu cobrindo a coitada da jabuti. Jorge Tadeu com a dor nas costas, né? Imagina a falta de sossego desse homem, né? Puta merda, comer a flor, deixa eu ir lá. É verdade. Caralho, já comendo essa porra de novo. Não dá pra cortar esse pé? E nesse carão eu sempre vejo coisas que já aconteceram ou que ainda vão acontecer. O Nicolau falou aquela hora, não deu tempo de falar. A prima da minha mulher comeu uma dessas flores aí, cara, por causa do novela. E ela era menina, ela tinha 10, 12 anos, assim. Louca pra liberar. Tá esperando o Fábio Júnior até agora. Até hoje. Agora já tá velhão, ela não quer mais, já tá morrendo de medo que ele aparece. Agora ele é o Fábio Sênior. Fábio Master, né? É verdade. É o grupo. Ele parece meio Christopher Reeve, né? Parece que ele é uma vela, né, cara? Ele tá derretendo também, igual o Maurício Benito. Pessoas que derretem, né? Dentro de uma comunidade. Você tá parecendo o Cerberol. Eu fui num, carregado pela minha mãe, obviamente, né? Eu fui num show do Fábio Júnior uma vez, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Meu amigo, comeu seu. Tem uma hora, cara. Ele distribuía as flores, assim, pra galera. Só vê as velhas comendo, assim. Vando, é o Roberto Carlos. Roberto Carlos distribui flor. Né? Não, mas não é um copo de leite. Não, né? É um Antúrio. É um Antúrio. E se fizer um segredo lá, diz que ele joga até a perna no controle. Tem que fazer baixo Y, cima R, descrição desse XA, um negócio assim. Pô, bicho, que bifão, hein? Olha que lapa, bicho. O Jorge Tadeu, ele era, tipo... Ele não era mulherengo. Ele era amaldiçoado, né? Ele era obrigado a comer as mulheres, né? Ele era. A pessoa tá em casa de boa, não pode nem ver, fazer nada, né? Né? Às vezes ele tava... Às vezes ele pensava assim, não, hoje você bateu a punheta e vê o jogo, tá bom. Mas não, ele tinha que sair pra comer alguém. Acho que ele falou, hoje eu não vou tomar banho. Hoje eu não vou tomar banho. Foi nessa época que o Fábio Júnior fez um comercial de tempero, que ele falava assim, o cara fazendo o almoço lá pra menina, ele falava assim, você tempera e eu como. Ele falava assim, cara. Tudo antes, cara. Pandora. Oi. Não comi flor nenhuma, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pensando nesses caras mulherengo aí, né? Quando começou a Malhação, você devia ser adolescente, mais ou menos. Uns 30 anos. Quando começou a Malhação, você devia ter uns 15 anos de idade. Você era fã do Mocotó? Não. Sério? Porque as menininhas tudo falavam desse cara naquela época. Só falava do Mocotó. Era cabeludinho. Era. Eu não sei, assim. Tipo, eu desde pequena sempre gostei do homem barbudo, entendeu? Então você gostava do cabeção. Não, depois falar do cabeção, tem um episódio também do cabeção, cara, que eu encontrei com. Cara, eu encontro os famosos, entendeu? E eu adoro encontrar subcelebridade. O cabeção, o André Ilha e aquele craqueiro André lá Ilha. Da novela lá, cara. Guilherme Fonte. É tudo a mesma linhagem, cara. Guilherme Ilha lá. Guilherme Pilha? Você não gostava, então, do Mocotó, mas ó, mas assim, você devia conversar com suas amigas ali naquela época por causa da Malhação, né? Elas não falavam do Mocotó, não? Ah, tinha algumas meninas que, ele é lindo, não sei o quê. E eu falava, gente. Ele não tem barba. Não dá. É porque tinha o Paquito também, aquele, né? Eu lembro que um dos primeiros capítulos da Malhação. Fazia o índio. Quando começou a Malhação, passava 5 horas da tarde e um dos primeiros capítulos, o Paquito aí metia rola numa mina lá dentro do banheiro. Pô, tinha Camila Pitanga. Assim, tinha aquela uma aqui. 5 horas da tarde, cara. É verdade. Tinha a Camila Pitanga, sensacional. Suzana Werner também. Aquela casa com o Ronaldinho na Malhação, você lembra disso aí? Eu lembro. Ah, é verdade. Nossa, meu Deus do céu, para. coisa velha. É a verdade, ela casa com o Ronaldinho na novela. É. O Ronaldinho. O Ronaldinho é o fenômeno. Ronaldo! Ele aparece lá, faz uma ponta lá como, sei lá, Renatinho, que era jogador de futebol. Renatinho absurdo. É! É! É. Renatinho absurdo. Sei lá, ele é verdade essa história. E ele participa um tempo da Malhação lá e casa com a Susana Werner na novela e depois e na vida sai. Real. E ela, quando ela sai. Quando ela sai. É quando ela e sai. Aí o do Mocotó, cara, ele ficou muitos anos na Malhação. E ele ficou marcado, né? A vida toda como Mocotó. Só que depois. Tipo MacGyver, né? É, ele saiu, ele começou a engordar e começou. E saiu e foi fazer uma novela de época. O Mocotó foi pegando força, né? É verdade. Foi gorduroso. Pegando forma. É, deixando em base aqui que vinha no. Você compra o Mocotó em base e a mãe fica com o copo. Não lembro disso. Então, não lembro, não. Cara. E aí, cara, o Mocotó foi fazer uma novela de época, ou uma série de época. E não dava certo, cara. E, sabe aquelas carruagens? É, e colocava aqueles bigodinhos redondos nele, dava assim certo. Tal. Aí ele volta, cara. Ele volta pra Malhação e depois ele fica magro. É craque, né? Tá, agora ele vai aguentar agora. Então, agora ele tá magro, cara. Agora tá feio. Pois é, cara. Não foi ele que foi. Que bom, todo mundo é DJ, né? Ah, sim, ele virou DJ. Ele também virou DJ. Ele virou DJ. E olha só, olha só. É o Gord DJ. Eu era, ó, olha só. Cara, ele virou o Gord DJ. Quando ele veio em Marília, eu era residente de uma casa aqui em Marília. Ele ia tocar no dia. O cachê do cara, 20 pau, cara. Nossa, hein? 20 pau. Louco, e os caras chorando, né? Pra pagar 100 na noite pro cara freelance lá. Aí, cara... O cara não entrava, era pra ele entrar 1h da manhã. Era 3 horas e o cara não entrou, cara. Era 3 horas da manhã e o cara não entrou. Como é que é, Padora? Não passava pela porta. É, verdade, aí, faz sentido. Faz sentido. Ninguém foi lá desatolar ele com um de graxa. Era só levar um de graxa. Agora eu sei. Passa manteiga. O André Marques que foi tocar num Big Brother e enfiou a mão na chana de uma participante do Big Brother que abraçou ele lá? Acho que foi, cara. Foi ele, cara. Que ele tá não muito foi? Noção, não foi isso, Padora? Foi esse senhor, foi. Foi ele. E ela ficou com a mão no pau do cara também, não foi? Ué, não vai. Tá lá, já que tá lá, né, meu? Famoso, quem pô, sabe? É o Mocotó, né, pegar cara? Pegar uma onda. É. Deixa eu não, é um super famoso. É um super famoso. Agora, você vê o tamanho da mulher pra abraçar o André Marques por trás e conseguir chegar com a mão no pinto dele. Pra abraçar, não. Pra dar a volta, né? É. É mais meu, fácil pro lado que dar a volta. E abraçar é muito relativo. Ela ficava que nem um idiota tentando chegar no pinto dele, mas não passava da metade da cintura, assim. Aquela... Você olha lá, parece... Sabe aqueles agarradinhos? Aqueles bonecos agarradinhos? Você olha, tá lá o André Marques, lá é aquela menina agarrada ali. Mas assim, ai, ela não queria. O problema é que ele já tava com horta própria já, né? De tão gordo. Ela ficou grudada nele. Ela grudou que nele. Essa menina tá orbitando. É igual o Dragon Ball que tem o Majin Buu. Ele absorve a pessoa. Cara, vamos pegar umas fotos do André Marques antes e depois e pintar de rosa. É o Majin Buu, cara. É a mesma coisa. É o Majin Buu brasileiro. É, ele falou assim: vou te comer. No bom sentido. Porque no mal não dá, né, cara? Ah, que bosta, cara. Ela tava colada ali. Mas não, era atração. Era atracional. Ela atraiu por ele. Não conseguia mais soltar. Isso que é atração. Falando desses caras que... Cafajeste ou Pegador, não sei o quê. Não teve recentemente um negão, que eu não vou saber o nome, né, cara? Que ganhou até uma música da Alcione, que feitosa. O cara é um negão de tirar o chapéu. Puta, não é que tinha... ele parece o Mussum? É, então, ele é um Mussum moderno, né? Porque é um sambista. É um sambista fortão, todo cheio de zoeira, que não sei o quê. Cheio do balacobaco. Ele não tem nome de ator, o nome dele é Feitosa. Feitosa, cara. É o nome do personagem que ele fez. E ele é o contrário daqueles personagens que aparecem em duas novelas diferentes. Ele aparece com o mesmo personagem em várias novelas, mesmo ele não sendo o mesmo personagem. Porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim, mas ele foi muito bom na última novela. Ele é tipo o Murilo Benício, pô. Na última novela... Gente, não... Ele é sempre o sambista negão que dança. Não, né? Gente, é estereótipo. Calma, novela. Calma, Pandora. Ele almoçou um pelo pouco. Pelo amor de calma, Deus. Pandora, calma. Ele só falta falar Cacildes. Mas, Pandora, mesmo que ele fizer um padre, você vai olhar pra cara dele e ele ainda vai ser um sambista negão, entendeu? O que eu tô falando é que pra ele mudar, Pandora, pra ele destacar, tiveram que colocar ele como um travesti, praticamente. É um traveco. Eu não tinha uma novela que um cara era um traveco, um transexual? Sarita. Sarita? É verdade, tinha Sarita e tinha Buba. Como é que era o nome daquele ator? Sarita e tinha Buba. Eu lembro de uma de uma cena que perguntaram pra ela: nossa, mas você fez uma cirurgia do quê? Aí alguém do lado assim: ah, ela tinha um pintinho que não servia pra nada. Tinha um pintinho. Cara, tirou um pintinho que não servia pra nada. Cara, mas esse Sarita era muito bizarro, cara. Ele era um cara sério. Era meio deprê, cara. Não era caricato. Não, era muito louco, né, cara? E depois, quando esse cara apareceu numa outra novela, fazendo, tipo, o par romântico, de cabelo curto... E teve uma novela também, o Sarita era o Floriano Peixoto. E teve uma novela que ele fez um personagem que era muito parecido com o Ravengara, que eu não lembro qual é a novela. Mas eu tinha tanto medo do Ravengar como eu tinha medo do Floriano Peixoto naquele personagem. Também, uma coisa voltada pro místico e tudo mais, sempre sombrio, com aquele mesmo cabelo do Ravengar. Eu falava, mano, por que esses personagens assustam? Ele não fez uma novela com a Sandy? Nossa, cara. Cristal. Que a Sandy fez uma novela, não fez? A Sandy, do Sandy Júnior? Cristal. Fez novela? Cristal? Cristal. Nossa, é mesmo. Teve uma novela Supla. Da Seis, que a personagem era a Sandy, né? E a personagem era uma virgem. Isso. É, era a Sandy fazendo a Sandy. Bom, né? Supla. O Supla participou de uma novela, não participou? Aí, papito! Não, da novela era Trapa Girl, sei lá. Não, ele era estilista. E aí, falando de estilista, eu lembro de dois caras também que são muito bons, cara. O Reginaldo Faria e aquele que fazia o Vitor Valentim. Putz, é verdade, Tititi, que era o Vitor Valentim e o... Como é que era o nome do outro? Jacques Leclerc. Jacques Leclerc e Vitor Valentim. Então, esses dois atores são muito bons. Esses caras são muito bons. Cara, e ele fazia o cara afetado... Mas era só diante das clientes, né? Porque depois ele era um cara... Comedor. E o Vitor Valentim também. Não era o Murilo Benício. Na releitura era o Murilo Benício. Era o Murilo Benício. Ah, teve releitura disso daí? Teve com o Murilo Benício. Caramba, essa eu não vi, não chega a ver. Murilo Benício, cara, com aquela roupa de toureiro. Cara, ele conseguia ficar mais estragado do que ele já era. Meu Deus, cara. Era o Viva. É, nossa, era ridículo. Murilo Benício. Porque isso é o tipo de coisa que se você vê lá nos anos 80, faz sentido nos anos 80. Agora 2015, Murilo Benício vestido de toureiro. Onde que é a festa, né, cara? É, quem que leva a sério isso, cara? E uma das filhas do Jacques Leclerc era a Malu Mader, cara, novinha. Já com sua monocelha, né? É, a Malu Mader participa de novo essa novela. Olha, a Fera Radical. Ela fez as duas, Titi. E ela que era a Fera Radical. Com a sua DT-180. Lembra? Depois disso, te dando só um CD, que foi o dinheiro que ela deu pro cara. Eu acho que naquela Mulheres de Areia aqui, da nossa geração, porque ela já é uma releitura, né? Sim. Teve também um cara que participou das duas. Da primeira, Mulheres de Areia, e da segunda. Mas eu não vou saber que papel que ele fez. Eu acho... Ao Cortez. Que alguém, tipo assim, é aposentadoria, o cara deve. É. Tipo assim, ao invés de pagar aquele processo, eu vou te colocar de novo na novela, igual jogador. Você vai ser o vô de você mesmo. É, você vai ser seu vô. Pô, tá, mas Mulheres de Areia é uma novela que eu lembro, cara. Tipo, eu acho que ela e Rei do Gado, da nossa adolescência, digamos assim, marcaram muito, né, cara? Mulheres de Areia, você tinha... Além das gêmeas, ele tinha o Tony da Lua, né, cara? Fala o personagem retardado. Tony da Lua. Até hoje, gente, é apelidado de Tony da Lua porque é o Tony da Lua. Sim. O cara que foi apelidado não sabe por que ele tem aquele apelido, mas quem apelidou sabe. É porque a gente é velho. É. É isso que você quer dizer. É, exatamente. E o Marcos Frota, que é quem faz o Tony da Lua, né? Fazendo ele mesmo. Fazendo ele porque ele é muito... Retardado. Retardado. Não, mas... Todos os personagens dele, ou ele é retardado, ou ele é cego. Ou ele é super-herói. Vocês lembram do Super Tel? Supertel. Lembra do Supertel, cara? Supertel! Cara, era tipo surfista maneiro. O surfista maneiro. Assim. E assim... Daqui a pouco vamos falar de Jubilula, né? Daqui. Conversando com a minha mãe, ela falou assim, que ela já com um pouco mais de consciência sobre onde a questão... Onde foi fazer o laboratório? Olha foi, desculpa. Casa de mamãe. Não, ela falou assim, ó... eu acho a atuação do Marcos Frota tão boa, mas tão boa... Eu não concordei com ela porque a gente já sabe que ele não atuou, ele tava sendo ele mesmo. Mas assim, eu entendi o que ela quis dizer. Tipo, o personagem foi tão impactante que ninguém nem lembra quem era o Tony da Lua da versão original, que é um puta de um ator, que é aquele Gianfrancesco Guarnieri. Olha aí! Né? Que fazia o voo do Lucas Silva lá no... Uhum. Meu, e tipo, ninguém nem lembra. Aí, cara, quando eu fui no circo, do Marcos Frota, eu achava que ele... Não é porque ele se pendura no trapézio, né? Que ele ia dar aquela piruleta tipo, ó, oh, rotinha. Vomitando. Vomitando, né, cara? A plateia tipo... Ai, meu pai. E nessa novela, né, as irmãs gêmeas, né, interpretadas pela Glória Pires, né, na original... Glória Pires. Na original foram interpretadas pela Eva Vilma, que era outra puta de uma atriz. A novela foi tão foda... Que ninguém nem lembra da original, cara. Ou será que cara... a gente não lembra porque a gente... Não, se você pegar... A gente não lembra porque a gente não viu, cara. Não é, cara. Não, se... minha mãe, por exemplo, era... Né, tipo, ela assistiu a primeira. Ela falou, filho, a primeira é esquecível. Depois que tem a segunda, assim, meu... Minha mãe falou que não tinha televisão. Um ator, cara, a gente falou de Jean-Francis Guarnieri e tal, que, meu, ele também fez personagens, assim, muito, muito legais, cara. Que era o Ari Fontoura. Ele fez o prefeito da cidade no Rock Santeiro. Sim. É, então, e ele fez um, cara, que é icônico também, que é chamado Nonô Correia. Que era aquele cara que era o milionário, avarento, o avarento, cara. Meu, ele é muito bom, ele cara. Ele tinha cadeado na geladeira. Exatamente, esse cara, meu. Ele pegava um pão e dividia pra família inteira no café da manhã. É a novela da Bandeirantes, gente. É sair dos turcos lá, não é? É turco, né, cara? E esse ator é muito bom, ele ainda tá vivo, ele tá ativo, tá fazendo novela. Tá vivo. Eu só não sei se ele é ativo ou passivo, mas ele tá vivo. Olha aí. Diamanta não lembra de nada. Você pega no Mulheres de Areia, por exemplo, a Ruth e a Raquel, que é muito interessante você ver a mesma atriz na mesma novela fazendo o bandido e o mocinho. Tipo, a protagonista e a antagonista. Ela ganhava em dobro ou não? É, não sei, né, cara? Porque dois personagens... Cara, é impressionante você pensar nisso, né? Porque é toda uma construção de personagem muito complexa. Você atua com nada. É, porque elas dialogavam e você... Ela, meu, claro, gravava todas as falas do personagem... Do bem, que era a Ruth, e depois todas as falas do personagem. Cara, como é que deve ser na cabeça da atriz todos os maneirismos, os trejeitos de cada uma das irmãs mudar de um lado pro outro? Isso é muito foda, né, cara? Será que elas gravavam uma fala igual o Chaves vendendo churros? É verdade! Ele vendendo churros pra ele mesmo! Olha, tome seu troco! Muito obrigado! Cara, isso é genial! O pior era trocar de roupa no meio da corridinha. Tem que ter uma porta ali. Tem que ter uma porta, ligação. Vai demorar 10 minutos, né, pra trocar a roupa. Por isso que demorou bastante, né, cara? Aí, a gente falava um negócio, peraí que tá com lag aqui, a Raquel tá no telefone. E o Durce, ela esquecia, né? Aí viu o pai dela, tinha que ser a Ruth. Cara, eu acho engraçado que mesmo ela fazendo dois papéis totalmente diferentes, isso provocava nas pessoas na rua... É, aquelas emoções acaloradas, né? Tipo, o pessoal tinha raiva. Sim, tinha muita raiva. E tem... e tinha os atores, cara, que apanhavam na rua por causa disso. Ah, né, o Dan Stuba, que apanhou muito na rua. Da raquetada, né? Tomou raquetada na rua. Tomou muita raquetada. Não, imagina, na rua, mas cara. Imagina a Ruth. Não, mas eu sou a Raquel. Vocês são todos iguais. Você vê, por exemplo, você falou que a Glória Pires. Cara, esse cara do Dan Stuba é muito foda. Eu lembro que tinha cacete equipamento na época e tinha um personagem. É verdade. Eu não sou Torrente, você chega a falar. Era a Helena Ranaldi, a mulher dele na novela? Isso. Helena Ranaldi. De cabelo curto, não era? Acho que isso. Era. Isso. Cortou na raquete, né? É. Cortou na Serra Elétrica, né? Cara, ainda bem que naquela época não tinha raquete de matar mosquito, né? Porque... Dava choque na mulher. Dá choque nela. Bate e dá choque. Muito bom. Mas só um parêntesezinho em pessoas que fazem diversos personagens numa mesma novela. Puxando o gancho lá de cima do nosso querido amigo Neila. Na novela Um Sonho a Mais, que você falou que tinha medo dele de Volpone, ele fez cinco personagens nessa novela. É verdade. É praticamente o Ed Murphy, né? Um sonho a mais. Um sonho a mais não faz mal. Tocava a música do Roupa Nova? Ué, lógico. Né? Vixe, mano. Meu amigo, novela também. Qual novela não tocava a música do Roupa Nova, né? Todas essas que a gente comentou, 60% tinha música do Roupa Nova, cara. É. Não, 60% da trilha sonora de cada novela é do Roupa Nova. É verdade. E a música que toda banda de baile tem que tocar, senão... Roupa Nova é recordista mundial em trilha sonora de novelas. E não que isso signifique alguma coisa. Porque conheço, eles também são tudo velho xarope, cara. Ah, vá. Tudo velho imbecil, cara. vontade de meter o pé nesses velhos. Igual você, Hendrix. É... Não, mas não, cara. Esqueça, igual o Hendrix. Ô, é bem xarope. Ô, Hendrix. É xarope e música. Ô, Hendrix. Você também não é nem um novinho bacana. Não, mas eu sou um só. O roupa nova são vários. É, né, cara? Porque fala... Tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Você sabe que tem... É, aconteceu, você comentou do Dani Stubach que sofreu ameaça na rua, da Glória Pires. Mas teve uma vilã que ela não foi mal vista pela população, muito pelo contrário. E isso tem muito a ver com a maneira como o próprio autor construiu a personagem, que é a Nazaré do Senhor do Destino. Porque ela era uma filha da puta absurda, só que as pessoas viam ali uma caricatura, não viam um ser humano de verdade. E isso, numa entrevista com o Aguinaldo Silva deu, ele falou... Ele falou assim, cara, eu nunca tinha visto em novela uma coisa meio Tom e Jerry. O que ele quis dizer com isso? O Tom, que seria o bandido que persegue o Jerry, só se fode. Então ele falou assim, eu vou colocar uma personagem que é o vilão, mas que ela sozinha se fode. Porque na verdade ali, né, você tinha a Suzana Vieira e a Renata Sorra, se eu não me engano, né? É isso? É, isso. É, é. Isso, isso mesmo. É, que faziam protagonista e antagonista. E nesse caso ele criou, concebeu as duas personagens meio como um Tom e Jerry. Tipo, a Suzana Vieira sempre se dando bem. Que seria o rato, o Jerry. E ela sempre se dando mal. Então ela virou uma caricatura. E por ter virado uma caricatura, ela caiu no gosto do povo. Era uma vilã de que o povo gostava. Né? Não era mal vista. Eu tinha certeza que se a Renata Sorra fosse pra rua, ela não ia sofrer ameaça, porque o povo ria dela. Até quando ela fazia a Heleninha Reutemann, que ela ferrava com a vida de todo mundo, Renata que bebia ferrava pra cacete e tudo mais, as pessoas também não tinham raiva dela. Eu gostava dela porque ela bebia pra caramba. É, assim, ela era uma chapada, assim, não tava sempre chapada. Vamos dançar um mambo. O apelido da minha cunhada é Heleninha. Agora, falando de vilã, tem uma que a gente esquece, Torre de Babel, porque... Tinha lá do Jamanta. Só que você tinha que descobrir. A gente foi até o final pra descobrir quem tava matando todo mundo. É. A mesma coisa que aconteceu com a próxima vítima. Sim. Só que na próxima vítima, o assassino. Do mesmo autor. É, do mesmo autor. Na próxima vítima, o assassino era o Adalberto, lá, aquele careca. Adalberto. Lá. Todo mundo achava que era. Todo mundo foram dois finais, não Adalberto. Se esqueça disso. Na próxima vítima foram dois finais? Foi. Eu só lembro do Alberto, o Adalberto, que era o Cecil Tirré lá, que era o assassino careca. Cecil Tirré, cara. E quem que era o outro? O final meu era quem? Meu Deus, cara. Era Eu não lembro. O Zé Wilker, sei lá. Sempre é o Zé Wilker, né, que mata alguém. A gente assistiu os dois finais dessa novela na primeira... Quando passou a primeira vez que passou no horário nobre, foi um final. Quando passou no Vale a Pena Ver de novo... Foi o outro final, tanto que teve até, tipo, veja um final diferente. Rock Santeiro teve dois finais tudo gravados mais também. Rock Santeiro tem uma história muito louca, porque, na verdade, ela é de 85. Uhum. Com o Zé Wilker. Zé Wilker, Regina Duarte. Seuzinho Malta. E o Seuzinho Malta, que era o Lima Duarte. Só que, na verdade, essa novela, Rock Santeiro, ela é uma... Não dá pra dizer que é uma regravação, porque a Globo chegou a gravar metade de uma novela, Rock Santeiro, em 75, que a ditadura proibiu. Só que aí era o Francisco Coco no lugar do Zé Wilker, e a atriz também não era a Regina Duarte, era uma outra atriz que faria o papel da Porcina, da Viúva Porcina. Então não dá pra chamar de regravação, porque a primeira versão nunca foi ao ar, né? Foi gravada, mas não foi ao ar. Não foi ao ar. A Selva de Pedra teve regravação também, com o Tony Ramos, né? E antes... Depois antes foi o Chewbacca. O Chewbacca... Procurar mais pelo, né? É, quem que tinha mais pelo. Cara, e o Tony Ramos, ele sempre fez papel de galã. Mas, Pandora, você acha ele bonito? Não. Acha ele atraente? Acho que ele é não. Acha ele peludo? Muito. Se jogar na piscina, gente, vira uma lontra. Como cara, tá? Imagina, ele e o Perna abraçado. Nossa. Tipo assim, ó, vem cá, irmão. Cara, vira, sei lá, um bombriozão, tá ligado? Um bombriozão? Nossa, se tacar fogo e girar, vai ser tão bonito. Meu, se eles se comerem, cara, imagina a quantidade de penteio. Imagina eles passando no vestibular, raspando eles inteiros. Sabe quando você passa pente no cabelo da estática, quando você fricciona o cabelo? Imagina os dois se comendo. Meu, e gruda pelo com pelo, cara. Credo, cara. Passa a chapinha nos dois, cara. Posso perna entrar? O Tony Ramos, cara, ele é emblemático por causa disso. Ele só fez papel de galã. Olha, acho que só depois que ele fez o Boa Nerges lá. É, só depois que ele fez o Boa Nerges. Boa Nerges, que ele é bonachão. Né? É, então, foi o único, cara. E ele fala meio mongol também, né, cara? Ele tá comendo bastante agora, depois do Freeboy, antes que ele tá pegando as minas. Você lembra que na novela que teve, acho que era Laços de Família, que ele parecia do Corinthians, assim. Ele tinha barba branca e preta, branca e preta, branca e preta. É verdade. É. Nossa. Não é, não é aquele que fazia o grego. É, tinha uma novela que ele ia falar russo, mas é grego, né? Ele já fez grego, ele já fez turco, já fez português, já fez italiano. E não tem cara de nenhum, né? Não. Nada. Então. Tem cara de chibar. A próxima vítima, a Pandora comentou aí que teve dois finais, né? Eu só lembro do final que passou na época na televisão, que era o Cecil Thierry, que era o... e depois, alguns anos depois, veio a Torre de Babel, que era pra ter o mesmo tipo de construção, com vários assassinatos, vários crimes, e no último episódio descobrirem quem fosse o assassino. E era, meu, a Sandrinha, vocês lembram? Que era a Adriana Esteves. Nossa. De cabelo enroladinho. Verdade. Que era a assassina. Ela que matou a Tia Rocha. Então, quem matou o Leti Rocha foi a Caça Kiss, né? É verdade essa história. Caça Kiss, que era sensacional, hein, meu? Ela ficou uma coroa, né? Bonitona também. É. Ah, agora ela tá mó veiona, igual a Vera Fischer lá, mas, pô, ela no Pantanal com os peitinhos de fora, cara, era sensacional, cara. Cara, a gente tem que fazer um programa específico de Véia Gostosa. Pode ser. Não adianta a gente querer falar isso agora. Milf. Tem de Milf na novela brasileira, gente. Quantos anos você tem mesmo, Pandora? E assim, falando da Sandrinha, falando da Adriana Esteves, eu acho que essa é hoje uma das melhores atrizes do Brasil. Ela é foda pra caralho. Ela é foda pra caralho. E ela é pra fazer qualquer personagem, né? Impressionante. Ela faz qualquer coisa. Agora, e ela é meio chapada também. Você viu esse programa de auditório? Ela é meio doidona. Doidona. Não, mas, meu, ela é... uma remédio? Tipo a Narcisa Mulher. Nossa, cara, é verdade. E ela fez... Eu acho legal isso, né? Eu gosto. E recentemente na Vida Brasil, que ela faz a... Carminha. A Carminha, né, cara? Meu, e ela, assim, você rouba a cena em qualquer... Do caralho, essa novela... Não, e você pega, as interpretações dela, tanto de Carminha, quanto naquela... Do Toma Lá da Cá, que era meio contemporâneo. É verdade. Ela fazia comédia, cara... Então, ela é muito foda. Totalmente extremas, mas todas as duas muito boas. Ela e o Ricardo Mato, né? Então, é isso que eu ia falar. Ela, meu, par pra ela, só o Ricardo Mack, né, cara? Meu amigo. Você conheceu o Cigano Igor, pô, né? Você viu, bombou o negócio lá. Foto, o pessoal deu... É uma foto muito estranha, né? Que é o Cigano Igor tá segurando uma maçã e o Cigano Igor. E tirou foto. Você vê que na minha mão tá uma câmera e ele tirou no telefone dele, cara. Tá vendo? Ele que passou pra mim, cara. Naquela hora... Pô, eu ainda você falei pegou assim, o WhatsApp? Naquela hora, cara, eu ainda falei assim, ó, tem como, eu vou ligar pro Perna pra você falar, oi, Perna. Aqui é o Cigano Igor. E o viado do Perna tava dormindo, cara. Não atendeu o telefone, cara. Nossa, virada de então, mesmo. Entendeu, olha, cara? Ia ser sensacional isso daí, mas, cara. Mas você gravou o WhatsApp dele? Ó, cara, eu não posso passar isso publicamente porque eu sou amigo dele. Você não é amigo dele. Liga pra ele, cara. Não quero falar com ele. Liga você pra ele. Liga pra ele. Ele vai, pede uma participação especial do Cigano Igor. Não, cara, ele é legal. Gente boa, cara. Fala todos os chanchados, Ricardo. É só isso que tem que falar. Ele foi candidato a deputado no Rio Grande do Sul. Foi, né? Ele é gaúcho. E o nome dele na urna era Cigano Igor. Tá, então você vê assim, o cara, ele quer sair do personagem, mas não quer, na verdade. Se ele sair mesmo do personagem, ele fica perdido. Ele quer, mas não consegue. Quer, mas não consegue. O personagem é maior do que ele, cara. Será que mas foi? Hoje em dia, o Cigano Igor, ele tá, tipo, bem de vida, assim. Tipo, acho que ele se encontrou um pouco. Ele é produtor agora, ele é produtor de documentário. Sim, ele é um sim, produtor exatamente. Bem foda de documentário. Cigano Igor é aquele que cara que faz o Ricardo Mack, né? Isso, é esse mesmo. É claro, mano, ele nunca acertava o nome dela. Dora! Vou te comer, Dora! Ellen Dara! Dara Rocha! Dara! Ah, foda-se. Bora transar. Dara Mack. Dara Rocha, porra. Dara Mack. Eu confundo. Não, então, naquele dia lá, cara, tinha um monte de bebida. Sabe, tinha uns goró fortes, uns negócios lá. Ele comendo, não, porque eu como coisas orgânicas. Então... Ah, não, orgânicas, até o então Cigano Igor. E ele sempre assim, não, porque eu tenho cuidado da saúde, vejo o meu corpo, eu já estou com 50 e poucos anos, tal. Eu falei assim, ah, não, meu, a hora que eu chegar nos 50 eu quero estar estragado, velho. É, semana que vem. Stones, tá ligado? A semana que vem, né, Rando? Então, eu quero estar igual o Mick Jagger. Você tá adiantado no propósito. Aí. Eu queria falar que parece que eu tô gravando com o Luciano Huck, isso tá me deixando nervosa. Meu Deus, você tá falando isso agora? Por quê? Porque a voz é muito parecida. De quem? De quem, gente? A minha? É, olha, é do Zé, é verdade. A minha? Ô, Pandora, mano. Porra, mano. Sério? É sério. Nossa, quando você fala Zé gente, Hulk. Eu tô só esperando você anunciar a casa pra mim, velho. Loucura, loucura, loucura, show de bola. É igual, cara. É ele. É ele, cara. Puta que merda, Pandora. Você acabou de fuder com a minha vida, cara. Você acabou de fuder com a minha vida. Tosco Chanchada, editado e finalizado por Wellington Hendricks.